Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu prometo que hoje eu não vou ser um cara chato. Vixe, vai ser chato pra caralho. Fanboy do caralho. Aqui é o Vinícius Hidalgo e o Heimdall disse: trazido pelo dragão, surge a obscuridade. Voando, Nidhogg, ele vem de Nidhafion, carregando corpos de homens em suas asas, a brilhante serpente. Amém. Ai, aqui é a Kelleny e hoje, durante a pesquisa, eu descobri que o Febrini é do signo de dragão. Olha aí, sério? É. Pois, hein? Caralho. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos reunidos aqui para trocar uma ideia exatamente sobre isso, sobre dragões, né? Falar um pouco aqui sobre esses animais fantásticos tão queridos por mim e por muitos de nós, né, cara? O dragão, ele simboliza muita coisa, né? Poder, assim, uma parada muito grande, né? Uma coisa, assim, quase de outro mundo e tal, apesar de ser um animal físico, muitas vezes. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um recadinho. Recadinhos da galera, Raul. E aí, pessoal, coisa linda de Deus. E de Odin. E Jeová. Jeová. Giovana. Giovana. É, muito bem, leitura de recadinhos do nosso cast de Doutor Estranho, olha aí, estranho. É, tá, muita coisa estranha. Estou sentindo alguma coisa estranha. Tá sentindo alguma coisa estranha, Raul? Eu acho que é fome. Então, aqui eu vou começar aqui lendo o primeiro e-mail enviado pelo Garcia Renato e começa assim: Olá, CCcasters, muito grato por esse episódio. Não manjo nada de Doutor Estranho, mas gostei muito do trailer. Você e todos nós, né? E pelo que eu vi no cast, não é a mais fodástica história já contada, mas me interessei pela trama de alguns vilões e a interação desse personagem com o oculto, o mistério e o desconhecido. Olha aí. Já posso... coisa surpreendente, né? Já posso ir ver o filme sem estar totalmente desconhecido e estranho ao personagem. Olha... E aí continua. Ah, a lista das bandas indicadas nos desfibriladores do rock. Ele mandou a lista aí dos indicados desfibriladores. O Garcia disse que ia reunir pra gente, né? Então ele tá reunindo lá e tal, já preparou e separou toda a lista aí. A gente vai pular na página do Facebook e tal. E vai pôr aí no post também. E tem um A2. Normalmente o pessoal usa observação, né? Ah, mas é aí que tá a criatividade. Verdade. Qualquer material que mandar pra vocês, seja foto, vídeo ou links, pode publicar onde vocês bem entenderem. Beleza, então, a gente vai postar os nudes que você anda mandando aí. Vamos mostrar, vamos colocar naqueles sites de acompanhantes. Imagina, tinha o Garcia Renato. O Garcia Renato, acompanhante, o Gogo Boy lá da Filipinas. Nossa, what the porra? Pra onde foi isso? Porque a gente for colocar no Brasil, vai que toma processo, entendeu? Tem que colocar nos lugares hoje. Sim, entendi. O Garcia vai botar já de mexicano. Mexicano. É o pessoal da MCA, como chama a banda lá? Do Village People, exato. Exatamente. Valeu, Garcia, por ter mandado aí o e-mail. Garcia não. Valeu, Garcia. Ai, caralho. Valeu, Garcia Renato. Tamo junto, irmão. É nóis. Valeu. Vou ler aqui o e-mail do Charles Kruger. Olha aí. E ele mandou um e-mail gigante sobre o cast de Tokusatsu. Eu tive que resumir aqui, senão nem ia dar pra ler nenhuma semana. Ele mandou lá, pessoal. É importante entender o conceito de monstro da semana. No começo, os Tokusatsu se limitavam a exibir episódios isolados, cada um com o monstro da semana, que precisava ser enfrentado sem muita ligação entre os episódios. Com o tempo, as histórias ganharam complexidade e os poucos episódios foram ficando mais interligados e a história avançava. Obviamente, isso esteve mais presente em algumas séries que em outras. No começo do cast, alguém mencionou uma série em que piratas podiam se transformar em qualquer herói da Toei. É o Super Sentai Gokaiger, que comemorava os 35 anos da franquia Super Sentai. Eles tinham o poder de se transformar em qualquer Sentai anterior. Em um filme deles, aparecem todos os Sentais anteriores lutando. O filme é A Batalha dos 199 Heróis. E aí ele mandou um vídeo aqui que vai estar aí na postagem aí. Essa é a franquia Super Sentai, ele mandou. Eu vi um vídeo uma vez de um Sentai, não sei se era esse daí. Que cada, mano, cada cortada de câmera eles se transformavam num Sentai anterior. Eu ficava, puta que pariu, mano. E era só Sentai vermelho, né, que ele se transformava porque ele era Sentai vermelho. Aí toda vez ele se transformava num Sentai vermelho anterior, eu falei, mano, isso que é apelância, velho. Trabalho da porra, né? É, só pra trocar de roupa essa porra. Exatamente, cortou, vai lá trocar de roupa, cortou, vai trocar. Ou então nego trocava o ator mesmo e foda-se. É, acho que tinha muitos atores lá e na hora que só trocava a câmera assim, né, cortava o momento e colocava o ator junto. Sim, ele manda aqui, Power Rangers não são Sentais, eles são versões americanas, adaptações dos Sentais. Eles usam as cenas de ação dos Sentais, trocando as cenas destransformados por atores americanos. Caralho, foi o que a gente falou no cast. A gente falou exatamente. É, né? Tem pessoas que não ouvem, né? É o problema. Todo ano, há que 40 anos... Ah, pode falar. É legal que você tinha falado isso, né? Que tem uma... No primeiro Power Ranger que teve, o Mighty Force, né? A Power Ranger amarela no Super Sentai era... Acho que vocês informaram isso, né? Que era homem e não, eles não trocaram quando colocaram isso no americano. Falando. Aí quando tem uma hora que ela aparece lá que ela tem as bolas. Isso é muito estranho, né? Tipo, a Power Ranger amarela tem bolas. Que Ele manda aqui. Todo ano, há 40 anos, temos um Sentai. Em 1992, o Sentai chamado Zio Ranger foi adaptado para a primeira temporada de Mighty Morphin Power Ranger. Desde então, todas as temporadas de Power Ranger são apenas adaptações dos Sentais japoneses. Logo, os Sentais não são tipo Power Ranger. Os Power Rangers são adaptações do Sentai. É que o Power Ranger é mais conhecido aqui, né, mano? Então todo mundo fala, é tipo Power Ranger. É, porque Power Ranger é mais conhecido no Ocidente, né? No Oriente é Sentai. Sim. Principalmente mas no Brasil. Necessariamente, Brasil, poxa, eu lembro na época que eu assistia Power Rangers na Fox Kids, passava também, acho que na Record. Nossa, Fox lembro, Kids, caralho, eu assistia na Globo. É que Playboy é outra Fox... coisa, né? Raul é Playboy. É outra coisa, né? Fox, é verdade. Mas eu também assistia... Passava na TV Globinho também, assistindo a TV Globinho e tal. E eu, porra, era muito bom, cara. Mas depois com o tempo você, né, você vai vendo que é tipo Pokémon, é todo episódio a mesma coisa, e depois de 20 anos você fala, puta que pariu, a mesma coisa 20 anos depois. Mas você fica chato, né, exatamente. Velho? Exatamente. O Ash tá preso num negócio temporal lá, que ele merece. Eles sugaram num buraco de minhoca lá e, mano, o cara ficou parado no tempo. É isso mesmo. Ele manda aqui, Power Rangers hoje está na sua edição número 22, chamada Power Ranger Dino Supercharge. Sobre os Rangers conhecidos mencionados, lembro do Gokaiger que mencionei acima? Pois bem, quando a temporada Power Ranger Super Mega Force adaptou o Gokaiger, eles puderam adaptar várias cenas com os Sentais anteriores. O problema é que Gokiager, agora não sei se é Gokaiger ou Gokiager, ele escreve Gokaiger e Gokiager. Vamos imaginar que seja o primeiro, né? Será? É, porque acho que o Gokiager, acho que ele falou duas vezes, né? Acho que ele deve ter errado nessa parte aí, ou não, não sei. Ele errou duas vezes. O problema é que Gokaiger tinha cenas de Sentais anteriores a Zio Ranger, ou seja, Sentais que nunca viraram Power Rangers. As cenas foram aproveitadas, ou seja, apareceram guerreiros que os fãs de Power Ranger não conheciam. Na verdade, são apenas guerreiros Sentais que não foram adaptados. Inclusive, essa dúvida surgiu exatamente na cena do vídeo que mostrei acima. É o link, o vídeo que vai estar no post. Bem, é isso. Vida longa aos Tokusatsu. Olha aí. Tokaraka Tosso. Valeu, Charles, pelo seu e-mail. Obrigado, tamo junto. É nóis. Valeu, Charles, pelo seu e-mail informativo. É nóis. Agora vou ler aqui o e-mail do Fernando Camargo, nosso querido amigo amoroso Fernando Camargo. Amoroso, olha aí. Amoroso, o cara tem um bom coração. Um croissant naquele dia cresceu CR10 mil vezes. Croissant. Assim, só não foi silogrófico porque foi engraçado. É. Aqui ele diz assim: Divo no Reishi Camargo Ranger. Ele diz que lá 3, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 0, 6 e se transforma em Power Ranger. É esse número mesmo? Não sei. Imagina se for. Eu lembro do espaço lá, os Power Rangers do espaço, que ligava lá pra telefônica lá e ninguém atendia, tinha que se transformar, né? Ah, ainda bem que era pra telefônica. Se fosse pra Viva, eles iam morrer, né? É que a Viva agora é da Telefônica, então é essa. A Viva é de boa, se fosse pra Tim, ele tava fudido. Ia ficar, morrer, ia todo mundo virar pólvora lá e ninguém ia ganhar essa porra. Aí ele continua assim: fala galera, beleza? Primeiramente, eu queria dizer que eu ri muito ao perceber que o Madeira já não estava entre nós a partir do tema do Jaspion. Madeira ficou louco de bebida, de cachaça. Ele foi pro céu dos bêbados, né? Mas ele tava tomando saquê? Porque, né, pra estar no clima... Ele tomou umas 15 garrafas de cachaça. Ai, caramba. Mas no final do cast, putz, eu tive que um ataque de riso no meio da rua. Da crise de ter que parar, encostar na parede e respirar fundo com os olhos lacrimando. Lacrimejando. Caralho. Nossa, tá, cachaçado sou eu que tô aqui. Aí ele continua assim: sobre o tema, eu acho o Tokusatsu demais. Não sei se foi explicado e cortado na edição, mas os Power Rangers são versões americanas. É verdade. Caralho, todo mundo. Vocês não ouviram o cast, não, caralho? Ô, Fibrini, será que o senhor cortou e esqueceu não, de colar? Não, não cortei, não. Você tá louco? A gente falou essa merda aí lá no cast. Vamos lançar futuramente uma versão Edition Fibrini Editor. Ah, é, vou lançar. Com essa parte aí. Tomando o cu, vamos fazer um cast só essa parte, repetindo 10 horas, igual aqueles vídeos do YouTube. A gente falou, mano. Pô, os caras pegaram, era só a Alameda dos Anjos nos Estados Unidos e as lutas eram na pedreira do Japão. Falamos 5 vezes, né? Na pedreira do Japão. Mas os Power Rangers são versão americana, Sentai, japonesa, vai ser tipo versão rápida. Cada temporada corresponde a um Sentai. Power Ranger Mega Force, o que foi bem falar aqui sobre 5 Rangers vermelhos. Utilizam a imagem do Gokaiker. Acho que é Gokaiker mesmo, então, né? Então, o cara tinha... Sim. Um Sentai de piratas do espaço que podem virar qualquer Super Sentai que a Toei fez antes. Ah, olha aí. Que é essa versão que acho que atualmente tá passando. Passando no... Qual canal? Acho que é o Disney que agora não, tem os direitos. Nem fala, que alguém vai mandar e-mail falando: não, é essa versão, é a versão dos Power Rangers que estava no Japão e aí o americano só dublou. Mas eu não sei qual que é, acho que eu não sei se é a Disney, que, tá, que ela teve uma época que ela comprou os direitos da Fox Kids, né, e pegou vários, né, um tempão do que essa banca faz aqui, né. Ou se é a Nickelodeon, que acho que atualmente que a Nickelodeon tá fazendo. Mas continuando, só que no Japão há mais personagens do que Power Rangers adaptaram. Por isso sobram alguns, né? Changeman, Flashman e o Caracol. Não, do personagem desse de vermelho, não? É, também, né? Foi mas a mesma coisa que o Charles falou no e-mail dele lá. Desses personagens foi... a mais aí. É, exatamente. É, continuando aqui, não iria me alongar na nostalgia, pois na época da manchete, era um pequeno Raientinho. Que diabos é isso, mano? Ele era um pequeno ranhentinho, porra, de ranho. Eu sei, eu tô tentando ler aqui, eu sou muito ruim de português. Um ranhentinho, caralho. Ranhentinho, isso é a primeira vez que eu ouvi diminutivo de ranho. Um ranhento? Você nunca viu um menino ranhento? Não, eu já vi. É que eu nunca vi o diminutivo de uma pessoa ranhenta, é a primeira vez, é interessante. E ao mesmo tempo nojento aqui, nojo. É, e não tenho boa memória. Só queria citar a guerreira Patrini. Putz, Patrini. Que tinha um carro branco, igual Speed Racer. Olha aí. É, só que não ficou muito tão famoso, que ela parecia um Sailor Moon misturado com Super Sentai. Né? Era tipo no esquema do Jirai, era só um só, tá ligado? Aí continua assim, uma Henshin Hero que foi escolhida aleatoriamente e diva na cara dos vilões. Diva na cara dos vilões. Olha aí, divosa. Divosa, essa era mágica, ela era muito da hora, ela gostava até, né? Mas não durou muito tempo, não. Aí continua assim, antes de terminar aqui esse e-mail, eu quero deixar uma dica pra todos. Compre o Chroma Squad na Steam. É um jogo de RPG tático e administração em que 5 dublês resolvem montar um estúdio e gravar sua própria série Sentai de baixo orçamento. Eu não sei se tem série Sentai de alto orçamento, porque pelas roupas lá... É tudo de baixo, né, cara? Então... de início você monta suas roupas com baldes, fita crepe, etc. É o famoso cospobre, né? O primeiro vilão é um cara numa caixa de papelão. Acho que é quem que é? O Solid Snake, mano? Deve ser algum Megazord. Não é um jogo caro, cerca de R$23. Feito pelos brasileiros da Behold Studio. Jogo 100% lotado de piadas e referências. Que a gente mais gosta, né? Referências. Sim. até vomitar. Esse jogo eu até vi uma vez, eu achei bem legal, eu não comprei, né, na época, mas eu achei muito maneiro, é tipo, ele é bem, tá na moda bastante agora, né, fazer um jogo meio que 16 bits, né, como se fosse um jogo, só que ficou muito maneiro, né, tem alguns que desaproveitam isso, mas o jogo fica chato. Esse jogo é muito maneiro, eu joguei na casa do amigo meu, é bem legal mesmo. Quem quiser dar pro CC aí é nóis, hein? As gravações você joga. Porra, imagina, Super ACC Sentai, puta olha que aí, pariu, ACC Man, mano. Fazer o ACC Zord. Pô, ia ficar da hora. Bom, acho que isso é tudo, um beijo pra quem quiser e até mais. Valeu, Fernando, coisa linda de Deus. Valeu, Camargo, acho que o Raul tá dando show de você, cara. Talvez sim, talvez não. Olha, vamos descobrir aí isso no próximo episódio de ACC Revelações. Raul tá impossível. Ei, vou ler aqui o e-mail do Carlos Queiroz, grande Carlos Queiroz. Ele manda aqui: fala, galera do ACC, Carlos Queiroz novamente no pedaço. Depois de um tempinho sem enviar e-mail, estou voltando aos costumes. Sempre sobre o cast de Tokusatsu, basicamente falou da minha infância. Sou da década de 80 e 90 e peguei o tempo da Manchete. Ele escreveu aqui Machete. Machete. É o Dani Trejo que apresentava a Machete. Arrancava a cabeça da criançada. Tudo bem que a Band e a Tupi foram as pioneiras na arte nipônica, mas a Manchete escancarou. Os meus preferidos foram Jaspion e Lion Man. Caralho, uma dádiva dos ninjas. Mas piu, gosto piu, piu, de todos. Gosto de todos, desde Metal Hero, Super Sentai e demais. Tenho algumas curiosidades sobre esse mundo. Nos grupos, o cabeça é sempre o vermelho, justamente porque o vermelho é a cor principal da bandeira japonesa. Caralho, isso, que foda. É verdade, né? É uma coisa que a gente nunca percebeu, né, mano? Não, eu não sabia, não. Foi igual esses dias que eu descobri o que é o Tutti Frutti, cara. Eu sempre achei que Tutti Frutti fosse algum sabor, alguma fruta, assim, um bagulho assim, tá ligado? Mas não é. Tutti Frutti são todas as frutas. O nome mesmo já diz, ó, em italiano, tutti frutti, todas as frutas. Olha só! Caralho! Eu também não sabia isso, não. Eu também pensei que era fruta, eu sempre... Tem uma vez que eu falei, mano, de onde vem esse tutti frutti, esse bicho azul aí, mano? Exatamente, cara. É a junção de todas as frutas. Olha que bizarro. Caraca, cada vez vivendo e aprendendo mais. Puta merda. Uhum. Ele manda aqui: os tokusatsus como Changeman e Flashman tinha a duração de um ano apenas. Por esse motivo, tinham vários. Ou seja, a cada ano tinha um novo herói. Ah, olha aí que maneiro. Claro que tem as exceções dos Kamen Riders e Power Rangers. É. Também porque Power Ranger era americano, né? Então o americano tá pouco se fudendo pra um ano, né? Enquanto der o dia, esses vão fazer 20 anos essa porra. Quer saber do dinheiro. Tanto que aquele maluco cabeludo lá virou vermelho, virou verde, virou branco, virou azul, virou a porra toda. Ele fez tipo estágio em todas as cores, mano. Nos capítulos finais do Jiraiya, ele recebeu um robô gigante que estava enterrado. Era no formato de um samurai gigante. Olha que foda, mano. Aí ele manda outra. Ele era um ninja, né? É, sim. Aí ele manda outra: vocês comentaram que teve um encontro de todos os Rangers, mas teve um filme onde uniram todos os Super Sentai Vermelho. Tá, não vou nem ler, que isso aqui eu vi todo mundo já falou aí atrás. Aí ele manda aqui: são tantas informações e tantas matérias que não tem como falar tudo em apenas um cast. Exatamente, tinha coisa pra caramba ainda. 200 anos de Super Sentai, né? Exatamente. Bem, galera, essa foi a minha contribuição para o cast. Bem, galera. Opa! Bem, galera, essa foi minha contribuição para o cast. Um grande abraço. Caralho, tô muito burro, velho. Bem, galera, essa foi minha contribuição para o cast. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Olha aí. Obrigado, Carlos Queiroz. Muito legal o seu e-mail aqui. Curti. Valeu, Carlos. Continua aí com o seu. Volta tudo, mas continua, cara. Tem que manter a costumeira aí. Tem que mandar e-mail toda semana, caralho. Toda semana tem que estar na mesa aqui, senão já sabe, né? Os agiotas vão atrás de você. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Raul, chegamos aqui ao nosso quadro Desfibriladores do Rock. Nossa, tem que... O que é isso, um desfibrilador? O quê? Não, acho que era uma guitarra. Nossa, você é um gato, velho. Ai, ai. Hoje a gente vai falar aqui da banda Macumbazila. com a Copazila, olha aí. A recomendação do nosso querido Mancha Negra. Pra você que tá ouvindo aí, recomende bandas pra gente, que a gente fala aqui e tal. E até mandei aqui um áudio pro Raul, a gente tava ouvindo juntos aqui o som dos caras, bem maneiro, né, Raul? Pô, gostei bastante, cara. Assim, me surpreendeu porque foi um som que normalmente assim, banda brasileira não experimenta muito, né? Atualmente, né? Que é pegar um som mais dos anos 70 e tal, e colocar uma atualizada. Sim, eu achei o som muito louco, assim. Não sei se é porque, por conta das minhas referências, sei lá. Eu achei a pegada da guitarra, me lembrou um pouco Nickelback, mano. Teve umas duas, três músicas que o Nickelback fez que me lembrou muito a guitarra dos caras. E o vocal me lembrou muito o James do Metallica. Verdade. Eu gostei bastante, cara. Eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, que da hora. Aham, muito bom, né? Os caras cantam em inglês também, né? Os caras são de Curitola. Curitola, então vai ter link aí na descrição aí pra site, o YouTube, a porra toda. Não sei se no site vai ter mais coisa, mas no YouTube deles tá bem fraco. Deve ter acho que um vídeo lá com a música inteira, deve ter algumas outras tranqueirinhas lá, mas... É, no site tem, eles informam, né, o IP, eles lançaram o IP em 2014, né? E lá tem um site pra comprar, né, o IP, e também tem no site também tem as músicas, né, além do The Ritual, tem a Blood, Bear and Broken Teeth, né, e entre outras, e as letras da música, e também o e-mail, né, pra contato com eles. Exatamente, cara, então fica aí a recomendação Macuazila aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah. O Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, galera, a gente tem alguns recadinhos rápidos aqui pra passar pra vocês. Saiu o TPM Cast novo, olha aí, pra quem ouve o TPM, pra quem curte aí. Saiu o TPM Cast novo lá sobre mulheres no mercado de trabalho, né? Bem legal aí. Pô, estamos aqui em meados do dia do 1º de maio, né? É, nada mais justo, né? Exatamente, né? Então confiram lá o cast, tá bem maneiro. As meninas convidaram lá, as participantes lá. Convidaram a Jujuba, que é do SciCast, e convidaram a Thaís, que é do Los Chicos. Foi um papo bem maneiro lá. As meninas falaram da história toda das mulheres aí no trabalho, desde o Egito até nos dias de hoje. Foi bem legal. É, tá bem legal mesmo. E fiquem ligados no campeonato Hearthstone que vai rolar aqui na CC. Vocês já estão ligados, a gente tá falando há algum tempo. Mano, não vacila, velho. Saiu lá a atualização lá, Sussurro dos Deuses lá, Whisper of the Gods. Se você atualizar o seu Battle.net, você já vai ter um monte de carta que você vai ganhar de graça. Aí tem lá umas paradas assim, jogue dois jogos e ganhe 5 pacotes da atualização nova, umas coisas assim. Então já corre atrás, vá arrumando, porque, mano, daqui a pouco eu vou anunciar a data e já era, filho. Você vai ter uma semana pra se preparar, hein? É, já se prepara esse espírito Yu-Gi aí dentro de você pra ficar já bom pra ganhar esse campeonato. Exatamente, cara. Fica ligeiro, serão 16 participantes naquele esquema que eu falei. Já vou começar a adiantar algumas informações. Vocês vão ter que ter o computador de vocês aí no Hearthstone. Eu vou estar assistindo a partida, né, através de um dos dois jogadores. A gente vai estar comentando com outro convidado e vocês dois vão ter que estar ali no Skype. Vocês que estão jogando vão ficar em silêncio lá no Skype. A gente não vai ouvir vocês falar. Só eu e o cara que estiver comentando vai ficar trocando ideia do jogo, mas vocês precisam ter um computador aí que aguente o Hearthstone e o Skype, tá? Então já fica ligado nisso aí. Outra coisa serão as datas dos jogos. Fiquem espertos, a gente vai tentar colocar as datas dos jogos mais pra horário da noite. Por quê? Porque a galera trabalha, tem galera que estuda, tá ligado? Então não vai ser tipo 1 hora da manhã, não. Vamos botar lá pra umas 10 horas, 11 horas, vamos ver um horário legal aí, mas infelizmente vai ter que ser assim, né? A gente vai pôr aí os jogos pro sábado e pro domingo pra beneficiar todo mundo e vamos ver como é que vai ficar essa parada aí, porque tem como a gente colocar no meio da semana, senão um monte de gente não vai participar, né? É, exato. Então vamos colocar aí pro final de semana, mais ou menos nessa faixa aí, das 10 às 11, uma coisa parecida com essa. Eu vou informando tudo direitinho, só tô dando uns toques aqui pra vocês já irem se preparando aí. Quero ver todo mundo que nem o garoto Blastoise, hein? Olha Blastoise! É, muito bem, patrões de alguma coisa quer que seja um patrão você também. A partir de $1 você começa a usufruir dos benefícios do patronismo, da patronice. É o seguinte, pra quem não é patrão ainda, entre de patrão. E lembrando que você só entra no site do Patreon pra ver o que você vai ganhar com quanto você der. Pode ver que se você entrar aí não tem nenhum patrão. Só que na hora de pagar, você paga lá pela conta da Kellen, no PayPal ou no Bradesco, que tá aí no post no site sempre. Então só lembrando isso, a gente tem um monte de patrão aí, a galera entra lá no Patreon e fala, pô, não tem ninguém, tem sim aqui, não é pra pagar pelo Patreon. Então vamos mandar aqui beijos e abraços pro nosso querido Felipe Silva. É, um beijo e abraço pro Felipe Silva por se tornar agora o patrão. Olha aí, gravou com a gente aí. Beijos e abraços aqui pra nossa querida Rô. Exatamente, a Rô também, mas um beijo e abraço também pra todo mundo. Beijo do Raul, bem molhado, assim, cheio de baba na bochecha. Ah, não, sou beijoqueiro profissional. Beijos e abraços pro nosso querido Ricardo Cruzato. Beijo e abraço na orelha. Ricardo Cruzato. Né? Tem que ser beijo e abraço personalizado, não posso ser no meu lugar, né? É, né? Beijo e abraço pro nosso querido Lucas Silva, nosso mano da ZL. Beijo e abraço no joelho dele. Caralho, no joelho, tá perigoso esse beijo. Ó, não vai chegar lá não, hein? Beijo pro Terry. Beijo e abraço no queixo. Olha aí, pro William Floyd. Beijo e abraço no cotovelo de William Floyd. Agora, esse vai ser especial agora, hein? Beijos e abraços pro Fernando Camargo. Ah, esse daí vai ser na boca, né? Vai ser na boca, né? Vai ser na boca, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Que leitura de meia é essa, velho? Beijos e abraços pro nosso querido Jonathan Madeira. Beijo e abraço pra testa do Madeira. É. Beijos e abraços aqui pro nosso querido Lucas Grock. Beijo e abraço no olho do Lucas Grock. Beijos e abraços pro nosso querido Juno Brosé. Beijos e abraços pra sobrancelha do Brosé. Beijos e abraços pro nosso querido Álvaro César Dólares. Beijo e abraço no nariz. Do... Ah, que nojo, né? Meu nojento que tem que catar, mas vai lá mesmo. E beijos e abraços pro nosso mais novo patrão, Garcia Renato. Beijo e abraço, onde você agora, no sovaco do Garcia Renato. Meu nojento também, mas foda-se. Uma lambida no sovaco do Garcia Renato. É, muito bem, galera, façam parte do Patreon aí do ACC, vocês ajudam a gente a comprar fones, melhorar a qualidade do programa e muito mais coisa que a gente possa fazer aí, quanto mais dinheiro a gente ganhar, né? É, porque se o tio Sam é patrão, você também pode. Exatamente, cara. Muito bem, Raul, vamos agora pro nosso cast de dragões. Nossa senhora, tem um dragão cachorro. Eu tentei imitar um pouco o Smaug, mas... Nossa senhora, isso foi ofensa pro Smaug. Vamos começar falando aqui do básico, como a gente sempre faz, dando aquela introduçãozinha sobre o que é o dragão. Dragão, ao pé da letra, né? São esses seres que se assemelham a serpentes ou lagartos e que são de proporções descomunais, né? São sempre gigantescos, assim. Você tipo, não vê um tamanho de um dragão do tamanho de um cachorro, né? É muito difícil encontrar. Apesar de que tem o Mushu. É, tem os dragões da Daenerys também, que são bem pequenininhos e tal. Mas, eita! Mas, geralmente, assim, quando você fala de dragão, você já vê, né? Um nome assim, o nome dele já é um aumentativo bizarro, né? Dragão, é, já dá aquele nome. Uhum. Aquela impressão de uma coisa gigantesca, né? É um bicho que tá presente aí em muita coisa de literatura, que a gente vai falar um pouquinho lá no final do cast. E ele tá presente principalmente na história do nosso mundo, né? Na história aqui do nosso planeta, de várias civilizações, e tem relatos dele em um monte de lugar diferente, tá? O dragão não é só de um lugar, é só do outro. A gente tem uma visão muito clássica hoje em dia do dragão nórdico, né? Dragão ali europeu, que é aquele dragão tipo o Smaug, por exemplo, né? Que tem, pô, as duas patas traseiras, duas patas dianteiras, as duas asas, é enorme aquela coisa toda, protege uma pilha de ouro, solta bola de fogo e tal. É o dragão classiqueiro europeu. Mas a gente vai entrar aqui um pouquinho nos outros tipos de dragões, né? Porque tem tipo pra caralho. Ah, demais, né? Demais. Antes de começar nessa parte, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Wyvern, né? Muita gente aí acaba confundindo o dragão com o Wyvern e são duas coisas diferentes. Acho que a principal diferença entre o dragão e o Wyvern é essa questão das patas, né? Que o Wyvern, ele não tem as patas da frente. É, as patas dele são as próprias, as asas. Né? É pra... Ele só tem as patinhas de trás e o bracinho já tem a asa ali. Isso, pra exemplificar, ele tem a morfologia. É morfologia, né? Fala? Acho que sim. Pronto, é. A forma dele é como se fosse uma ave, né? Que tem a asa e as patas. É, seria tipo o Weaver. Tipo um pterodáctilo, tá ligado? Pronto, é. Que a gente dá pra visualizar melhor. Sim, sim. É aquela pegada bem morcego, né? Que tem as duas patinhas ali de trás e tal, e tem as patas da frente, que na verdade são as asas, né? Essas asas, elas podem ser ligadas nas costas, como um dragão convencional, ou como o próprio morcego, ligado até embaixo, lá nas patas, né? Vira aquele dragão, assim, bem bizarro, com aquela asa enorme. Sim. O Wyvern tem uma característica muito diferente também, que, tipo, a gente tá falando aqui de modo geral, classiqueira. Lógico que você vai encontrar dragões de tudo quanto é jeito, e o Wyvern de tudo quanto é jeito, né? Mas, inicialmente, o Wyvern, ele não solta fogo. Ele não solta aquelas bolas de fogo que os dragões soltam, né? Aquela labareda, aquela parada. Por quê? Porque a pegada do Wyvern, ele é mais uma serpente, né? Wyvern é uma palavra anglo-saxônica que significa verme, lagarto. Então remete muito a essa coisa do lagarto, assim, e tal. E a pegada dele é que a mordida dele é venenosa. Vem um pouquinho também de um dragão muito conhecido que a gente tem aqui, né, no nosso mundo, que é o querido dragão de Komodo, né? Então, uma mordida venenosa pra caramba, que tem bactérias poderosíssimas na mordida dele, né, o dragão de Komodo, que apodrece a carne da vítima ali, putz, acaba matando, né, a pessoa que foi mordida ou a presa dele, né? Agora, tu falasse aí da questão do dragão de Komodo, eu não acho que o... Eu não sei, né? Eu não acho que o Wyvern tenha saído dele, não. Não, eu disse, só tem uma relação, né? Ah, uma relação ligado. O dragão de Komodo tem essa parada do veneno. É, que eu vejo mais como serpente mesmo, né? Apenas uma serpente, que serpentes são venenosas. Sim, é, o Wyvern, ele surgiu mais ali pra essa parada da Europa mesmo. Sim. Porque ele surgiu... Em relação a essa parada do dragão, com essas diferenças, né? Tipo, de ter essa coisa da pata, de ter essa coisa da mordida venenosa. É um dragão que é um dragão muito sujo. É um dragão muito bagunceiro, né? Então, o que acontece? Se você entra na caverna de um dragão, classiqueira, você vai encontrar tesouros, né? Se você entra na caverna de um Wyvern, você vai encontrar crânios, ossos, sujeira, aquele cheiro de coisa podre, cheiro de morte, né? É um dragão carniceiro. É um dragão carniceiro, exatamente. Ele é um ser selvagem, né? Inclusive, falando do dragão clássico, o dragão clássico tem uma coisa muito recorrente em muitas mitologias, que é o quê? Que é aquela coisa do falar. O dragão é inteligente, o dragão fala, ele se comunica com o ser humano, através da própria fala ou falando da cabeça da pessoa, né? O Wyvern não. O Wyvern, ele é muito mais animal. Ele é muito mais selvagem. É como se ele fosse uma besta mesmo ali, da natureza, tá ligado? Sim. Quando geralmente a gente encontra uma representação de dragão, que a gente tem que lutar com ele, seja em filme ou em até videogame, o Skyrim, se eu não me engano, os dragões lá não são propriamente ditos dragões, são mais puxados pro Wyvern, nessa questão. Sim. Da característica física. São, exatamente, cara. E uma parada que é até entrando aqui um pouquinho já na origem dos mitos, né? Já ainda nessa coisa das diferenças, já passando para a próxima parte, essa coisa do Wyvern, ela vem muito do que a gente encontra hoje em dia nessa coisa da paleontologia, né? O nego vai lá ver ossos de dinossauro, né? Ossos de dragão. Já... É, nossa, um osso de dragão, o que é isso? Deve ser um dragão. Tipo, tem essa coisa do osso de dinossauro que remete ao dragão, né? Os povos antigamente achavam os fósseis, como a gente acha hoje, com uma frequência muito menor, obviamente, por conta daquela coisa de ter que escavar, né? Pra poder procurar ferro, procurar cobre, né? A gente sabe que essas coisas antigamente tinha que ir lá e arrancar isso aí da pedra e fazer tudo na mão, né, cara? Esquentar a parada. E nessas expedições acabavam encontrando. E isso já dá origem ao dragão e ao Wyvern. O Wyvern vem também dessa coisa dos ossos, que não tinham aquela coisa das quatro, né? As quatro patas. Por quê? Porque a gente sabe que os ossos de dinossauro não estão em perfeitas condições, né? Isso. Então, às vezes, o nego acha tudo cagado, né? Inclusive, às vezes, acha mais de um e pensa que é um só, né? Que é o que acontecia pra dar origem ao dragão, por exemplo. É. O nego achava dois fósseis juntos, aquele monte de osso, e às vezes achava, puta, aqui, ó, duas patas traseiras, duas dianteiras e esse resto. Ah, isso aí é asa, tá ligado? Tem uma parada parecida com isso aí que tá falando, que é até a própria... uma das vertentes que acham da lenda do hipogrifo, tá ligado? Uhum. De ter, por exemplo, achado um fóssil do Triceratops, né? Que ele, que ele anda com as quatro patas e tem aquela cabeça com aquele bico. Aquele biquinho, é. É, pronto. Aí pensaram, tem uma ideia que a galera acha que aquilo ali fez a lenda do hipogrifo, por exemplo. Do mesmo jeito que os fósseis de dinossauros vêm com os dragões e coisa assim. Exatamente. E vem aquela coisa também das cavernas, né? Os caras entravam nas cavernas e muitas vezes encontravam o quê? Ossos, né? Ossos quebrados, ossos de algum animal que depositou ali, sei lá, acho que algum lagarto mesmo, né? Não sei se existem serpentes que põem ovos, acho que sim, né? Sim. Tem, né? E aí tinha essa coisa dos ossos quebrados e tinha também o quê? Muitos esqueletos. Hoje em dia a gente tem uma vasta relação aí com essas paradas, que os caras estão encontrando muita caverna com um monte de esqueletos assim e estão acabando descobrindo que eram lugares de ritual, né? Eram lugares de ritual onde se faziam sacrifícios. Aqui na América do Sul eles descobriram um há pouco tempo lá. Acho que foi não lembro se foi aqui na Venezuela. Os caras descobriram uma caverna e tinha um monte de crânio de criancinha. Um monte de osso de criancinha. E os caras não entenderam porra nenhuma. E começaram a pesquisar e foram vendo toda aquela cultura passada. E descobriu-se que, tipo, todos os crânios tinham um furinho, assim, no topo da cabeça, né? E aí os caras chegaram a essa conclusão, tipo, pô, isso aqui era um lugar de ritual e tal. Essas crianças foram sacrificadas, etc. E então, lá, antigamente, quando os caras viam uma caverna com esse tipo de estrutura, já tinha essa coisa dos fósseis na cabeça dos caras, né? O ser humano, ele tem medo do que ele não conhece, até hoje, né? Você vê um filme de terror, você fica com medo e tal. Os caras entravam e se deparavam com uma porra de uma caverna dessa, cheia de osso de gente e com ovo quebrado ali, e falava, puta, é caverna de dragão. Caverna de burro. E, né? E até também com relação a isso, né? Justificando também essa questão dos ossos, é porque você tem relações de dragão, de relatos, né? De diversas culturas, de continentes completamente isolados, de monstros, de deuses, de criaturas, com a descrição parecida de um dragão. Sim. Se eu não me engano, a primeira representação de dragão, assim, dragão entre aspas, né, que eles encontraram foi em 40, que remete a 40 mil antes de Cristo, numa pintura rupestre de aborígenes lá na Austrália. Então, assim... Sim. Então é um lugar completamente isolado das coisas que a gente vê depois na Europa e na mitologia nórdica, inclusive aqui na América do Sul que também tem. Sim, é por isso que a lenda se tornou tão vasta, entendeu? E durante muito tempo não era só uma lenda, né? Durante muito tempo as pessoas realmente acreditavam que essas paradas existiam, né? Muitas pessoas tiravam proveito disso pra ganhar dinheiro, né? Como os famosos cavaleiros caçadores de dragões, que, puta, devia ser uns caras chavequeiros pra caramba, né? Que enganava todo mundo. Achava lá uma presa de tiranossauro, ia lá e botava ali, ó, que é a presa do dragão, matei ele. Então, a galera do mundo inteiro sabia dessas coisas, né? Por conta disso que a Kel falou. E, meu, tem no Japão, tem na China, o Oriente Médio tá repleto dessas paradas. Tem na Europa pra caramba, Sim. Tem aqui na América do Sul, tem na América do Norte, tem no mundo inteiro, tá ligado? Relatos muito parecidos, assim, né? Sim, de criaturas lagartas, criaturas reptilianas. Eu acho que essa parada do vamos dizer assim, do dragão difundido no mundo inteiro. Isso que é o mais foda, porque foi como a Kel falou. Tem relatos que com várias semelhanças em todo mundo, tá ligado? E aí você encontra um dragão aqui na América do Sul, tem lenda de dragão que é muito conhecida lá na Rússia, por exemplo, de dragão próprio. E cada um vai ter uma representação um pouco diferente e tal, mas no fim das contas ainda é conhecido como dragão, sabe? Essa questão da forma, que a gente iniciou o papo, tem o dragão clássico, né? Que eu não acho legal chamar de clássico pra mim, né? Porque dragão já data de muito tempo, sabe? Eu prefiro chamar ele dragão europeu, o medieval, sabe? Eu prefiro falar assim, mas por exemplo, aí tem o dragão medieval, então, mas, né? Ó, como... Só pra você ter uma ideia, desculpa te interromper, Wild, mas esse dragão aí que tá retratado lá em 40 mil anos atrás, né? Tá na pedra lá, que foi esculpido lá bonitinho, desenhado, é um dragão europeu. Ah, olha aí. Então, não, mas é porque, por exemplo, mas é porque, assim, tem, por exemplo, as lendas do Tiamat, do Apsu, que é lá da Babilônia, sabe? Tem os dragões descritos na Bíblia, que eles não são répteis, eles são mais um monstro gigante do que um dragão como a gente conhece, sabe? Porque uma coisa que eu vi, que eu percebi assim, é que dragão, a gente tem uma ideia hoje em dia que o dragão é aquela forma reptiliana gigante, com asa e tal. Mas dragão seria mais como um monstro. Um monstro agora é tipo o senhor deles, né? O mais colossal que puder. Porque o dragão chinês, por exemplo, ele tem aquela forma de serpente, mas ele tem chifre de cervo, dente de tigre, sabe? Sim. Pelugem. Uhum. E coisa assim. Tem um dragão também, assim, chamam de dragão, mas é, por exemplo, o Tarrasque, que é um dragão bíblico, que ele tem carapaça, juba de leão, seis patas, não tem asa, tem uma cauda de escorpião, sabe? É uma coisa mais quimérica, uhum, do que uma parada mais reptiliana. Sim, sim. É, foi o que eu falei aquela hora lá, quando a gente tava falando do Weaver, né? O dragão, mano, você vai encontrar ele de várias formas, várias, né? Formas. De várias maneiras e tal. Tem essa diferenciação com o Ivern, por quê? Porque diferenciou demais. Tem muita lenda de dragão e tem muita lenda específica de Ivern também, tá ligado? Sim. Então os caras acabaram se separando, mas puta, quando você fala o dragão, um dragão chinês, por exemplo, ele é muito mais parecido com um dragão clássico, entre aspas, né? Com esse dragão europeu, do que com o Ivern. Porque o dragão chinês, ele tem as quatro patas e tem as duas asas, apesar dele ter o corpo de serpente, tá ligado? O Ivern, em muitas lendas, né? Principalmente lendas galesas, ele não tem nem as patas de trás. Ele tem as duas patas dianteira emendada na asa e ele é simplesmente uma cobra gigante, tá ligado? Pronto, é tipo, por exemplo, o Nidhogg, que é um dragão... Um dragão nórdico, né? Da mitologia nórdica. Sim. E ele é desse jeito. A bocarra, o corpo de serpente e as asas, né, no corpo. Sim, sim. Tem um aqui também da América do Sul. Acho que é Quetzalcoatl o nome. A pronúncia deve ser bizarra, que é bem isso mesmo. É uma serpente com asas, né? Sim. Tem gente que até relaciona eles com as lendas brasileiras, né? Que tem lá a serpente. Só que é mais... A gente tem o nosso dragão, que é o Boitatá, inclusive, né? Sim, uhum. Que ele cospe fogo e etc. Cospe fogo, forma de serpente, mesmo esquema. Só que o nome dele não contribui, né? A gente tem um dragão também, tá? A gente tem um dragão nacional. Não, mas é Boitatá. Não contribui por causa da língua da gente, porque Boitatá significa serpente de fogo. Não contribui porque ele fala pro cara, pô, qual o nome do seu dragão? Nidhogg. E o seu? Boitatá. Eu sinto seu cheiro. Eu sinto seu ar. Onde está você? Eu acho que é bom a gente falar um pouco mais do dragão medieval, que é aquele dragão que a gente tem, aquela imagem dele, né? Que é aquele dragão mais gordinho, que tem o rabo. Uhum. Porque se você for comparar com o dragão chinês, por exemplo, o dragão chinês é um lagarto. Um dragão fitness, né? É melhor falar assim, o dragão clássico. Querendo ou não, o dragão clássico. É o dragão maromba. É o que eu tô falando desde o começo, uhum. Dragão clássico. E o Dalgo falou, não, mas eu não acho certo. Agora ele falou, não, vamos chamar de dragão. Ai, caramba. Então, tem uma parada que eu achei muito legal quando tava pesquisando, que a gente tem muito essa visão do dragão como colecionador de tesouro, que gosta de ouro, essas coisas. E essa visão dele vem muito dos persas, né? Que bem ou mal estão ali naquela região da Europa já há muito tempo, né? Antes da era medieval, que inclusive influenciou bastante na construção do dragão clássico que a gente tem. Sim, sim. Tem um país que é muito famoso pelo dragão, né? Que é o país de Gales. Uhum. O país de Gales, na bandeira dos caras, tem um puta de um dragão vermelho gigante, né, cara? Foi usado já em muitas guerras. Mas é dragão ou é Weaver? É dragão. Quatro patas e duas asas enormes. Sobre um fundo branco e verde, geralmente, né? Que é a casa dos Tudor, né? E o maneiro é que lá em Gales tinha muita lenda mesmo. Era uma coisa que os caras falavam, mano, esse bagulho existe sim, tá ligado? Tinha muita gente com um relato de que tinha visto, de que tinha aparecido, de que já tinha entrado em caverna. E lá em Gales tinha umas cavernas que tem aquela coisa tectônica, né? Tem aquela atividade e tal. E saiu uma fumaça desgraçada. Então, puta, imaginação dos caras, né, mano? Imagina, velho. É maneiro que tem algumas lendas. Tinha um morcego lá dentro, no meio da fumaça. Olha lá o dragão. Vi a sombra. Não, tipo, a atividade tectônica, aí tinha um pouquinho de lava lá dentro, aí fazia, projetava uma sombra do morcego. Ele, meu Deus, dragão, bota na bandeira. É, maneiro. Tem duas lendas muito importantes, né? Aí de Gales e tal. Uma delas que é de um rei. O rei saiu e falou assim: olha, eu tenho que deixar alguém cuidando da minha filha. Só que eu não confio em ninguém aqui do reino pra tomar conta dela. Então ele deixou um dragão. Ele pagou um caçador de dragões. O cara caçou um dragão. O cara não conseguiu pegar um adulto, ele pegou um filhote. Trouxe um dragãozinho assim do tamanho de um gatinho, tá ligado? E o cara deixou lá tomando conta da filha. Só que a filha começou a esnobar o dragão e começou a debochar dele toda noite, né? Pô, esse dragãozinho é um bosta, olha o dragão que o cara me traz, não sei o que e tal. E o dragão, ele cresce muito rápido. Isso, na Eda poética mesmo dos nórdicos, tem muito disso. No próprio Game of Thrones a gente vê isso, né? O dragãozinho é minúsculo, daqui a pouco ele tá gigante e tal. E esse dragão começou a crescer muito. Começou a crescer tanto que começou a envolver o castelo com o corpo dele. E ele cresceu de forma descomunal, que ele envolveu o castelo e a torre inteira com o próprio corpo. Não deixava ninguém entrar nem sair do castelo. E a porra da princesa ficou lá dentro. E quando o rei chegou, nem o próprio rei o dragão deixou entrar. Então o rei começou toda uma expedição pra matar o dragão que tava ali pra poder tirar a princesa, né? Só que ele demorou tanto pra matar o dragão que a princesa morreu de fome lá dentro. Tem aí toda a parte, né, uma metáfora, né, de que às vezes, pô, você põe uma coisa pra proteger, ela pode acabar te ferrando. Tem a metáfora da princesa, né, não desdenha de uma coisa pequena ou menor, que ela pode acabar te envolvendo e te matando, né, cara? E tem uma outra história muito maneira, que inclusive essa é, tipo, contada pra todo lado lá, que tinha um rei, que era o Henrique VII, isso é um rei mesmo histórico, ele viveu, inclusive ele usou o dragão na bandeira, e ele avistou dois dragões brigando, ele tava numa campanha, né, andando ali em direção de uma batalha, e ele avistou dois dragões brigando, isso a lenda, lógico, né, gente, não é verdade o que a gente tá falando aqui. Maconha. O cara devia estar cansado, uma fome do caralho, uma neblina da porra no campo. Dois bichinhos brigando, pensou que era dois dragões e tal. E aí os caras escavaram um buraco, porque os caras não conseguiam passar, né, onde eles estavam ali. Os caras escavaram um buraco no chão e tal, pegaram todo o hidromel que eles tinham de estoque, jogaram dentro da parada, e aí quando os dragões foram lá beber, tudo na neblina, naquela névoa do caramba, eles foram lá e cobriram a parada com uma lona e atearam fogo no bagulho e foram embora, tá ligado? Deixaram a parada lá queimando lá. Isso é uma lenda, nossa, muito contada lá, acho bem legal, né, cara? E tacou fogo os dois caras que olham, olha o hidromel, foi lá beber, tacaram fogo dos dois. Ou então dois bichos muito grande dali. Não sei se ali tinha urso, mas urso é um bicho grande. Pode ter confundido aí. Um viado, aqueles viadão. Tem aqueles chifres grandão assim. Sim, também. Aqueles alce monstruosos, né? Sim. É. Acho que é interessante falar também que a gente tem a representação bíblica, né, dos dragões. Que também tem a ver com esse período medieval que a Igreja Católica era ferrada. Sim, sim. É, querendo então... ou não, rapidão. Querendo ou não, a imagem também dos dragões influenciou muito no que a gente vê hoje. No que foi difundido, né? É, pega aquela visão que os reis... pega a visão que veio diante do passado dos dragões, pegar a visão passada dos dragões e misturar com a visão da igreja e fazer o que a gente conhece hoje, sabe? Como dragão e toda a mítica em volta deles. Sim, sim. O dragão aí no cristianismo, ele é sempre relacionado com a coisa ruim, né? É sempre uma coisa má. Então, falou de dragão, nunca é um dragão do bem, né? A gente vai falar depois dos orientais e tal. Tem uma outra relação, né? Mas aqui ainda, nessa coisa medieval cristã, o dragão era sempre uma parada do mal, né, cara? Essa questão dos dragões serem maus, né, tem muita relação com a evangelização, né, dos povos. Uhum. Então, você tinha que dar um jeito de catequizar aqueles povos e relacionar eles com a sua cultura, com a sua religião. E, na verdade, a religião era o meio mais fácil de você fazer eles acreditarem e seguirem. Então, sim, tem o mito de São Jorge que derrubou, que matou um dragão. Sim, sim, mito clássico. Tá presente até no bestiário da Bíblia e tal, a descrição de dragão. Sim, sim. São Jorge, se eu não me engano, era romano, né? Era um legionário romano aí que saiu a caça desse dragão. E foi parado na lua, não sei como. Dragão deu uma chifrada. E aí, velho? O bicho obstinado da porra, ele tava caçando lá o dragão na Grécia, que terminou na Lua. Caramba, velho. Nem Grécia, nem Roma, caralho. É, na Roma, em Roma. Cara, mas o foda, assim, dessa questão do dragão e da Bíblia, é por causa de que a Igreja Católica tinha essa de demonizar o que não era o que não era católico, né? Uhum. E aí muito disso aí virou... Acabou se transformando, eles pegaram a cultura, mas transformaram em demônio, por exemplo. Sim. Se você for ver por aí o nome de Tiamat, não sei quem, vai estar tudo como demônio. É, Bafomé mesmo, dragão, né? Bafomé era um deus lá, e os caras pegaram e transformaram num demônio. E demonizaram as paradas. Uhum. E por isso tem essa visão negativa, né? Que realmente, se a gente for olhar, muita cultura tem... Ou tem a visão negativa do dragão, ou a visão positiva, coisa como aquele monstro grandioso e tudo mais, que até tem a questão da sabedoria, da justiça, e assim. Ou então que eles são indiferentes com o que acontece, com o que está acontecendo. Mas uma coisa que é característica é que, mesmo ele sendo ou mal ou bom, se acontecer alguma coisa que ele não gosta, fudeu, tá ligado? Independente dele tá ajudando lá, que é uma coisa, por exemplo, dos dragões chineses. Sim, sim. E é aquela coisa, tudo isso vai se disseminando, né? Vai indo pra tudo que é canto. Então, você pega uma parada que transforma num demônio e a religião vai, esse tipo de coisa vai junto com a religião. Uhum. Então, o mundo inteiro abraçou isso aí, né, cara? E acabou que, às vezes, deuses, dragões que eram deuses ou eram representações simplesmente de guerra, né? Ou dos homens, né? No Oriente Médio mesmo, a gente tinha um dragão muito famoso que era o Dahaka. Dahaka era um dragão fudido que matava os homens todos e roubava as suas riquezas. Olha aí, aquela coisa de novo do dragão que guarda a riqueza, né? E que todo mundo acredita, os historiadores, que nada mais era do que uma metáfora para relacionar aquela parada da Pérsia e da Babilônia, né? Que estavam sempre em guerra, não sei o que e tal, e a Babilônia vem arregaçando a Pérsia. O nego fala, putz, isso é um dragão que vem, aterroriza os homens e rouba as nossas riquezas, né? Mas aí o nego já bota tudo como dragão ou como demônio, né? O cristianismo gosta de colocar. Eu sinto seu cheiro, eu sinto seu ar. Onde está você? Já que a gente falou de Oriente Médio, vamos falar um pouquinho mais aqui dos dragões, né? Que são importantes pra caramba. Inclusive o nosso querido Tiamat, depois tornou-se um personagem foda do RPG Dungeons & Dragons e depois do Caverna do Dragão. na Mesopotâmia, né, uma das civilizações mais antigas, o berço da civilização humana, né, cara? Um dos lugares onde o nego começou aquela coisa do sedentarismo que a gente falou lá no cast do Egito, né, da história do Egito. O homem, ele era coletor e caçador, né? Então ele caçava o bicho, comia, colhia as frutinhas que tava ali e ia embora, não sei o quê. E aí, com o tempo, ele foi tendo essa sedentarização, que era o quê? Parar de fazer isso e começar a plantar. Começar a criar os bichos, né? O gado, as ovelhas, aquela coisa toda. E a Mesopotâmia, como berço da civilização, começou a juntar muita gente. E gente vindo de tudo quanto era lugar do mundo. Olha aí, novamente, a gente falando da relação, né? Das histórias do mundo todo, que o nego fala, puta, eu já ouvi falar disso lá na puta que pariu. Aí o outro, pô, já ouvi falar lá em outro lugar totalmente distante, né? E nessa reunião de pessoas, essa massa de ideias e lendas, acabaram trazendo também o dragão, né? E ali começou a juntar tudo, fez uma amálgama louca, e começou a surgir o quê? Os próprios dragões da Mesopotâmia, né? Como o próprio Tiamat aí, né? Falar do Tiamat, no caso, aí é falar de Tiamat e Apsu, que Tiamat era, quer dizer, a Tiamat, né, era um dragão que representava a água do mar, e Apsu, que é o marido de Tiamat, são as águas dos rios, água doce, né. Uhum. Agora, assim, a lenda mesmo não fala assim, com certeza, que eles eram a forma de dragão, sabe? Diz a forma como eram esses deuses, mas não conta que eles eram dragões, então. Só em um apêndice, assim, da mitologia, que diz que a forma deles era de dragões, sabe? Mas depois, que aí tem a guerra dos deuses lá, entre Tiamat, Marmaduke e coisa assim, que Tiamat faz um exército de dragões pra lutar contra os novos deuses, sabe? Os deuses que nasceram, que vieram, sim, depois. Tiamat faz um exército de monstros, na verdade, né? É. E aí, desses monstros, acho que 10 ou 11 11 eram dragões super... 11. 11, né? Isso. Super 11. Motherfuckers, assim. Então, já começou aí a origem, né, dessa parada dos dragões lá na Mesopotâmia. É bem legal. É engraçado, né? A gente vê que tudo tem... É bem parecido com a questão da mitologia grega. Origem do universo, etc. Só que com dragões, no lugar Sim. dos uhum. deuses, uhum. que são humanos. E é muito maneiro essa parada do dragão, né? Tipo, pô, o que havia no começo? O caos. O que era o caos? Um dragão gigante pra caralho. Isso é muito Sim. foda, né? E isso vem daquela questão também de que, muito antigamente, a mitologia realmente ela queria distanciar mesmo o homem, sabe? Por isso que antes, aí, se uma coisa era divina, ela ia ter asa, sabe? E se fosse um deus, coisa assim, deus, uma entidade poderosa, nunca ia ter uma forma humana. Por isso que o Marmaduke, não sei quem, Tiamat, Apsu, eles tinham essa forma de monstro, sabe? O exército que Tiamat criou Sim. era um monstro, sabe? É. E depois, na mitologia grega, os deuses já têm forma humana, sabe? Sim, aí sim. dá pra fazer essa diferenciação também. Sim, e na própria Mesopotâmia ainda, tinha aquela coisa dos castigos, das maldições, né? Então, uma parada que nego tinha medo pra caralho, inclusive as mães falavam pras crianças, né, na hora de dormir ou de comer os seus vegetais, elas falavam, se você não comer, os deuses vão transformar você em um dragão. Por quê? Porque lá existia esse mito de que tinha um cara, que era o Zu. O Zu era um grande ladrão, filha da puta, que zoava pra caralho, matava gente, estuprava, fazia a merda toda. E eles acreditaram que depois de um tempo, Tiamat e os outros dragões transformaram esse cara em um dragão, que era um dragão gigantesco, tal, que ficou responsável pelas tempestades. E que depois acaba entrando no mito da Suméria também e tal. As coisas vão se entrelaçando, né? Cara, peraí, quer dizer que se eu não comesse meu vegetal, eu virava um dragão, velho? Puta merda. Não ia comer nunca, né? Ó, antigamente era muito melhor, velho. Antigamente era muito melhor. Diga aí, o seu castigo era virar dragão. Tá que pariu. Hoje você tem que, sei lá, trabalhar. E o mais maneiro é que, tipo, o cara, ele foi transformado num dragão, foi punido pelos deuses. E depois de transformado num dragão, ele não perdeu essa mania de roubar. Ele continua sendo um ladrão. E ele roubou as pedras onde estavam escritas as leis universais lá, tá ligado? As leis que regiam o universo. E aí os dragões ficaram putaços. E aí veio um deus sol chamado Ninurta e matou esse filho da puta desse Zu aí. Eita, melhor jeito de acabar com a vida. Virando dragão, com Deus. Cara, o cara era um humano. Ele virou um dragão gigante que controlava as tempestades. Roubou as pedras que tinham a lei do universo e foi morto por um deus. Caralho, velho. Isso que é vida. Não era pra comer. Essa é a prova de que você não deve comer seus legumes. Pois é. É a prova de que você deve comer, que se você não comer, vai acontecer tudo isso. Mas vai ser legal. Que legal, o cara morreu. Foda-se, eu tô dragão, mano. Caralho, bicho. É muito importante, né, cara? Você vê o tamanho da coisa toda, né? O dragão se torna uma coisa muito importante e tal. Eu achei que o Febrinho ia falar, é muito importante comer os seus vegetais. Crianças, ouvindo o ACC, comam seus vegetais. Brócolis faz bem pra saúde. Senão você vai virar um dragão. Eu sinto seu cheiro. Eu sinto seu ar. Onde está você? Ao contrário dessas mitologias e dessas lendas que a gente acabou de citar, a gente vai passar agora para os orientais, que tinham uma visão muito diferente do dragão, do que era o dragão e o que o dragão representava, né? Sim. Como a gente falou anteriormente, né, o dragão em chinês, que eu acho que é a representação mais clássica, né, que a gente tem, se chamava Long. Para eles era Long. E eles eram meio que divididos, assim, em quatro categorias, né? Eram os celestiais, os espíritos da terra, os guardiões de tesouro e os dragões imperiais. Que a gente tem muito essa representação, né, do imperador. Sempre tem ali o dragão, né, nos palácios, nos grandes palácios, protegendo o imperador também, né? Sim, sim. É maneiro que o dragão, na mitologia chinesa e tal, né, na história e tal, ele sempre veio como um ser muito... que representava poderes da natureza, né? Ele é quase uma força da natureza, né? Sim. Então, tipo, o dragão, é o contrário, ele não era um demônio. Ele não era uma besta que vivia na caverna. Não, tipo, o dragão é o quê? Ele é uma representação do vento. Ele controlava o vento, tá ligado? E o outro? Pô, o outro controlava a chuva. E quando ele acordava, quando ele respirava, ele controlava a vida e a morte. Então, são coisas bem legais que eles acreditavam na época, né? Que o dragão fazia. Eles têm poucos relatos, né? Os chineses têm, ao contrário dos europeus, que, pô, viam o dragão, não sei o quê. Os chineses tinham poucos relatos, assim, de ver o dragão mesmo. Mas eles tinham muito aquela coisa do sonho, né? De sonhar com um dragão, aquela coisa toda. A gente tem uma história muito famosa de um dragão chamado Huanglong, que é o dragão amarelo, o grande dragão amarelo. E um dragão que simbolizava também a força da terra. E que esse dragão chegou até o imperador, o nome do imperador era Fuxi, e ensinou pra ele o quê? A escrita, os elementos da escrita, tá ligado? E ele falou, ó, vou te ensinar isso aqui num sonho, né? E quando você acordar, você bota no papel aí e começa a aprimorar, porque isso aqui vai ser muito bom aqui pro seu reino e tal. E foi o que aconteceu, né? O cara chegou e começou a rabiscar lá e começou a aprimorar essa parada e foi realmente muito importante, né? Então, a importância dos dragões pros chineses é muito gigante, né? Ao contrário de ser europeu que você vai matar ou de ser cristão que você quer distância da parada porque ele é do mal, né? Porque é isso aí, é massa, porque vem da questão de toda a filosofia que a gente conhece do povo oriental, sabe? Porque Sim. Em vez de eles viam os animais, né? Como até o Febinho falou agora há pouco, essa questão da representação do vento como um animal, representa o fogo como outro animal, sabe? Isso aí é da filosofia dos próprios povos orientais. Sim, tem aquela coisa, macaco, tigre e tal. Isso, davam essa importância. Porque, pô, imagina o cara, a gente vê um chinês, ele olha para um macaco e vê ele se movimentando tão bem entre as árvores, sabe? Vê um tigre subindo uma montanha, ou então o jeito dele de caçar. Aí eles interpretavam isso aí de outra forma, sabe? Isso aí que é legal. Pra eles era divino, né, Wilde? Era quase divino. Isso. Assim, né? Eles pegavam essa parada muito como divino. Tanto que, por exemplo, na China, os diversos tipos de Kung Fu imitam o movimento, né? O movimento dos animais, sabe? E aí por isso que a gente tem esse dragão tão diferente, por exemplo. Sim, já que sim. O dragão chinês, ele tem aquela forma de serpente, mas aí tem a forma de serpente, muitos deles têm pelugem, sabe? O chifre do dragão, ele lembra um chifre de cervo e coisa assim. Eles têm presa de tigre, por exemplo. O focinho diferente e tal. Que era uma amálgama de vários elementos dos animais presentes, formando aquela criatura colossal, sabe? Que aí vem. Aí a gente faz com que a gente repense, assim, em como o significado de dragão, né? Se é mais aquela besta reptiliana. Ou se é uma criatura colossal que move montanhas, não sei o que, tem sabedoria e é poderoso, sabe? Até que é uma coisa que eles sempre gostavam de falar muito, não sei se eles falam até hoje lá na China, quem souber aí, Murakami que tá mais perto aí pode... Murakami vai te bater, mas eu sou japonês, eu sou chinês. Não, mas ele tá mais perto da China do que a gente, né? E era aquela coisa, tipo, o dragão, como o Wilde falou, tem aquele negócio dos animais, e puta, se eles achavam um macaco foda, imagina o dragão, né? Pois é, né? Dragão? Então eles começaram a falar, puta, fulano, ele é descendente do dragão, tá ligado? Um cara muito digno, né? Um cara muito foda, assim, esse cara é descendente. E aí passou pros imperadores, né? E os imperadores começavam a ser considerados descendentes do dragão, descendentes dos dragões, né? Isso é bem legal, o dragão, olha como é diferente, né? Como é uma coisa muito boa, né, cara? Você é um descendente do dragão, ou seja, isso é uma coisa muito legal, você é uma pessoa muito boa, né? Até os filmes, né, a gente tem aí, os filmes de Kung Fu. Eu tava pensando nisso agora. Todo filme vai ter um cara que, ele, por exemplo, ele tem um estilo, o estilo da cobra, mas aí pra ele evoluir, pra ganhar o chefão, ele vai ter que aprender o estilo do dragão. O estilo do dragão é melhor. O grande dragão branco aí, ó. Sim. Jean-Claude Van Damme. É uma atração mesmo. O mais bizarro de tudo é que, tipo, existem representações em paredes, em vasos, a porra toda, assim, na China, de muito tempo atrás, tá ligado? Coisas clássicas, puta, lá do, sei lá, do ano 100, assim, por exemplo. E existem representações muito semelhantes em todas as partes do mundo, tá ligado? Aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, e, tipo, os caras batem, assim, as imagens e falam, mano, é muito parecido essa porra. E os caras não veem muito essa semelhança em outras coisas, tá ligado? Então, é que também tem algumas teorias, né, de que a América do... As Américas, de uma forma geral, elas foram povoadas por povos que vieram da Ásia. Então pode ser que isso tenha a ver também, que vieram ali pelo aquele estreito. Ah, mas aí acho que é muito tempo, amor. Aí é mais de 100 mil anos. Os dragões... sabe nem... Dragões, eu duvido do poder dos dragões. Dragões são foda. É verdade. Na verdade, talvez os próprios dragões que existiram antigamente, que eu acredito neles, eles vinham para as Américas e conversavam entre dragão voando. Oriental e ocidental. Eles vinham voando, batiam um papo e depois eles voltavam. Aí foi assim que conhecido. Pronto, já está explicado o mistério. Olha aí. Uma parada foda também que eu acho dos dragões orientais, né? Que aí também entra a parte de Japão, né? Também. Que eles estavam muito relacionados com o dia a dia, né? Como deuses, como os deuses gregos, por exemplo. Deixa eu fazer uma errata, amor, que eu falei que era 100 mil anos, e não, é 20 mil anos, tá? Aquela coisa do estreito ali e tal. Então pode ser que você tenha razão, pode ser que os dragões vieram. Olha aí, hein? Olha aí. Olha aí! Ah! Não sei, vai saber. Nunca se sabe. Até porque se eu for parar pra ver aqui, os povos clássicos, né? Os índios que a gente tem, eles têm uma característica meio oriental, né? O olho meio puxado. O Brasil, ele é muito misturado, então a gente não vê muito isso aqui. Mas você pega os povos, né? Que são mais, que não tiveram tanta essa miscigenação. Os peruanos, os bolivianos também, a gente vê essa característica. Realmente, tem uma característica ali do olho e tal. E aí acaba mudando, né, também. Tipo, ele traz, às vezes, a cultura de lá, o conhecimento, e ele muda com o que tem na vida dele, né? Por exemplo, o nosso dragão, o nosso querido Boitatá, ele é, muitas vezes as pessoas falam, pô, era um dragão que tinha penas, né? Por quê? Porque ele é representado muitas vezes assim, em músicas e o caralho, né? Porque os índios eram muito disso, né? De canções e de histórias, eles não escreviam, né? Eles não desenhavam e tal. Mas aí, tipo, o nego fala, pô, mas era o que eles tinham pra representar, né? O que o índio usava? Usava muita pluma, né? Então, quando ele representava uma parada, ele queria representar assim, né? Não necessariamente que o bagulho tinha uma pena. Os aztecas também, né? Representavam o Quetzalcoatl lá como um dragão alado. Mas, na verdade, se você pegar as imagens dos aztecas lá, os desenhos, aquelas coisas bem rudimentares, é uma serpente toda ornada com um cocar de índio, tá ligado? Então, são plumas, né? E o nego vê uma serpente com plumas e fala, puta, é uma serpente alada, um dragão, né? Porque se você for pensar nessa questão do dragão, querendo ou não, como é? A gente pode fazer o paralelo no seguinte. O Boitatá, por exemplo, já que ele é uma serpente, imagina para um índio que tá lá no meio da mata e tal, e ele tem que tomar cuidado. Vai, ele tá lá andando, pisa numa cobra, leva uma picada, fudeu. Ele morre, tá ligado? E aí, sim, se você for pensar nisso, poxa, vai vir um forasteiro que quer pegar a minha terra, e aí eu espero que algum monstro vá levar punição sobre esse forasteiro, tá ligado? E aí o cara já imagina uma cobra, aí se uma cobra pequena já é problema, imagina ela gigante e soltando fogo, tá ligado? Aí vai criar esse monstro, tá ligado? Imagina, por exemplo, de outros povos aí que tem a representação, o Nidhogg, por exemplo, que é vamos dizer assim, uma serpente alada, porra, pega uma cobra, bota uma asa nela, fudeu. A cobra vai vir pra cima de você voando, velho. Isso aí é perigo. Pô, a cobra já é foda com asa, então. Pois é, velho. A parada que eu tava falando anteriormente também, até voltando pro dragão e tal, é que ele também tem muito essa questão dele estar ligado aos elementos, né? De ter um dragão dos vulcões, um dragão ligado a maremoto. Sim, eu falei de, tipo, ser força da natureza, né? Sim, e tipo, tinham dragões ligados até a coisas mais, vamos dizer assim, simples. Tinha um dragão de pureza, um dragão relacionado à virgindade. Sim, dragão do lar, né, cara? Dragão, sim, de proteção e tal. Aquele dragão da Mulan, se não me engano, ele é um dragão de proteção à família. Sim. Por isso que ele tá sempre ali e tal. Coitado, todo mundo achando que ele era um lagarto. E é foda que também tá relacionado, tem um deus, né, da mitologia egípcia, que é o Apophis, que ele também ele é meio que uma representação de dragão, só que mais ligado à serpente mesmo, ele é mais uma cobra mesmo. Mas ele também é relacionado ele tem relação com esse dragão, com os dragões chineses. Ah, maneiro. Ainda nos dragões orientais, tem também lendas muito foda, velho. Cada lenda foda que tem do Japão, por exemplo, o dragão de Orochi, o Yamato no Orochi, que ele era um dragão de 8 cabeças, tá ligado? E ele era gigante, ele ocupava um espaço de 8 montes e 8 não sei o que, e tinha que, e a galera tinha que sacrificar 8 virgens pra ele, tá ligado? Só que aí, num belo dia de sacrifício, uma dessas virgens era a prometida lá de Susanoo. E aí Susanoo, que é um deus também, ficou puto e foi lá lutar contra o dragão, tá ligado? Aí tem a batalha entre o dragão de o Yamato no Orochi contra Susanoo, que é uma lenda foda pra caralho do japonesa. Sim. É maneiro que tem um dragão também que é o Ryujin, né? Ryujin seria o dragão dos mares, mas ele não é responsável pelos mares, assim, ele é mais aquela coisa das marés, tá ligado? De que vem a maré e volta, aquela coisa das ondas, não sei o que e tal. E é maneiro que ele controlava isso tudo através de joias, né? E teve uma vez que ele entregou as joias pra Izora, que era o deus da praia, tá ligado? Ele pegou e falou assim, ó, você pega essas joias e entrega pra imperatriz, que era uma imperatriz chamada Jingu. E aí a frota japonesa, que tava vindo junto com essa imperatriz, tava navegando indo pra Coreia com a intenção de invadir a porra toda, né? Quando a frota coreana começou ali um confronto, a Imperatriz viu a frota inimiga chegando, lançou a joia da maré baixa na água e fez com que a maré recuasse e aí a galera se encalhasse lá. Os coreanos encalharam na parada. Essa batalha realmente aconteceu. Aconteceu dessa maneira, só que a maré baixou simplesmente por uma parada da lua, tá ligado? Era um dia em que a maré ia baixar mesmo, foi uma estratégia japonesa ou uma coincidência filha da puta, e nego já mandou essa lenda monstruosa em cima, né, cara? Ah, não sei, eu acredito no dragão. Ninguém tem prova contrária. Exatamente, aí. Exatamente, é. Lá, jogou quem a joia. Quem falou isso aí? Foram os caras da meteorologia? Se for, eu não acredito, não. Eles não sabem nem quando vai chover, quanto vai que ter maré lá do céu hoje, de 18 anos atrás. Ah, não, vai se nego vier contestar, né, você fala, você mergulhou lá? Você achou a joia? Você foi lá procurar? Como é que você vai falar que não tá lá? A lua tá lá embaixo, a lua tá lá em cima. Eu sinto seu cheiro. Eu sinto seu ar. Onde está você? Cara, vou começar aqui falando dos dragões nórdicos. E assim, a gente sabe que da mitologia nórdica, tinha essa questão de que os monstros e os deuses, né, os gigantes e tal, eles não representavam, não era aquele negócio preto e branco, né, bom e mal, coisa assim. Eles eram bons e maus ao mesmo tempo, né, aquele famoso tom de cinza. E a gente tinha isso também nas criaturas, né? Por exemplo, um dragão que é muito conhecido na mitologia nórdica é o Nidhogg. Ele é um dragão da escuridão, né? Que ele tá lá, ele habita o Nilfheim, que seria o inferno, e ele fica roendo as raízes de Yggdrasil, que é a árvore que segura os nove mundos, né? A gente tem as fontes diferentes, né? As Edas, a Eda em prosa, a Eda em o poema e tal. E assim, eles têm umas informações divergentes aí. Em um lugar tem dizendo que o Nidhogg, ele tá até meio que de boa. Mas aí tem um dos animais que ficam nas extremidades da Yggdrasil, que é um esquilo. Ele vai lá pro Nilfheim só pra dizer pro Nidhogg que a águia que fica lá na copa de Yggdrasil tá falando mal dele. Sim. E aí o Nidhogg fica puto e começa a roer a raiz de Yggdrasil pra sair e lá ficar falar com a águia, tá ligado? E o esquilo fica nessa de ir pra lá e pra cá pra mandar recado. Pra mandar recado, tá ligado? Fazer intriga. O esquilo fica fazendo intriga, fica fazendo um boi de fogo pra, pra fazer intriga. E tem também a questão de que, assim, o Nidhogg, ele é um dragão de Nilfheim. Ele se alimenta de cadáveres e ele rói a Yggdrasil pra quando ele conseguir atravessar as raízes, que vai ser, vai culminar no dia do Ragnarok. Ele vai chegar lá na batalha e vomitar esse corpo como um exército que veio do inferno, tá, né? Um exército imortal lá, pra lutar no Ragnarok. Caralho, que foda, né? Esses animais que estão ali na Yggdrasil são três, na verdade, né? Isso. Um é o esquilo, o outro é a águia, e qual o terceiro? Não lembro qual o terceiro. Não, o terceiro é justamente o Nidhogg. É o Nidhogg mesmo? Ah, eles foram transformados em pokémons. Tem três pokémons lendários que foram transformados por conta dessa... E não é a primeira vez que eles fazem isso com os pokémons. É o Mewtwo? Não, são três exatamente assim. Você pode procurar na internet, você vê a retratação deles três numa árvore, assim. São os três, um abaixo do outro, assim. É bem legal. Os pokémons, eles pegam muito disso, de história, de mitologia, tá ligado? De dragões mesmo, né? A gente tem o clássico Charizard lá, que é um dragão europeu, né? Classicão, assim. Pois é. Uhum. Dragão, monstro, grandão, gordão. Sim. continuando também em lendas nórdicas, a gente tem o famosíssimo Fafnir. Sim, né? Cara. Que é o anão super ganancioso, que ele, de tanta dessa ganância e tal, ele acabou se transformando num dragão. Dragão. Uhum. E aí aquela famosa classiqueira, né? Dragão, caverna, e ele deitado em cima do tesouro. Até que chegou Siegfried lá e... Siegfried fucking motherfucker. Matou, puta merda. É engraçado isso aí, porque, novamente, né, aquela questão das versões. Tem a versão que Siegfried, ele mata o dragão, e aí ele pega o coração do dragão e cozinha ele e come. Aí ele fica fodão, tá ligado? Sim. E tem a outra versão que ele vai, mata o dragão e se banha no sangue, uhum. E vai ter aquela folhinha que vai cair nas costas dele lá e é vai deixar só um lugar. É o calcanhar de Aquiles nórdico, né? No caso seria ali ali pela escápula, por ali nas costas. Aí agora isso é muito louco, velho. Caralho, o cara esqueceu de se esfregar, bicho. Porra, é essa? Esfrega isso aí, caralho. É igual a mãe da Aquiles, né? Que afundou ele lá na água mística lá, só que segurou pelo calcanhar. Enfia esse moleque inteiro na água, caralho. Ó, eu aposto que se acertasse uma espada atrás da orelha de Siegfried, ele tinha morrido também, porque ele esqueceu. Certeza que ele esqueceu de esfregar atrás da orelha. Safado. E até hoje, velho. Ou se fosse um português, ia ser no pé esquerdo, né? Do pé esquerdo? É, porque você fala português, lava o pé direito, e ele lava só o direito. Meu Deus do céu! Senhor! Esse último mito que o Wilde falou, ele vai ser encontrado na internet aí como a Saga dos Volsungos. Se tiver curiosidade de ler, é muito legal, a história é muito completa, assim, tem um monte de deus e tal, essa coisa bem nórdica. E a origem é até mais antiga, né? O Fafnir, ele já vem de outras histórias, com o próprio Loki e tal... É bem legal, cara, mas quem quiser dar uma lida aí, Saga dos Volsungos. Vamos ver aí, quem sabe a gente faz um audiodrama aí no ISCC. E tem também um filme, foda pra caralho, que é o Anel dos Nibelungos, que aí retrata, na verdade, a saga de Siegfried, né? E começa com essa aí dele descobrindo o dragão, matando, pegando o tesouro, ficando um guerreiro fodão e indo lá batalhar. Ele vai e conhece Brunhild e tudo mais. Sim, ele é o herói de Nibelungeliet. Siegfried é fodão, cara. Dá pra fazer um cast só sobre ele, né? Foda é os nomes. Tem também... Português fica tão legal. Tem também... Agora é foda. Essa aí eu esqueci um pouquinho. Tem a de Beowulf. Beowulf luta contra um dragão, tá ligado? Beowulf, sim. E seguindo assim pela animação, que aí é que tá, né? Eu não sei se a animação tá correta com a lenda. Que o dragão é filho de Beowulf com a mãe dos monstros, lá na mitologia... Da história da mitologia nórdica lá. E ela. E o filho dela com o Beowulf dá esse dragão, sabe? E aí depois, em troca, Beowulf vira o rei lá da cidade, né? Até ele sucede Hrothgar. E depois esse dragão, quando ele cresce, ele ataca essa cidade e Beowulf tem que lutar contra ele. Sim. Beowulf morre, né? Ele é ferido pelo dragão fodamente. Ele não consegue se recuperar e acaba morrendo aí. O dragão, ele, né, nessa história, ele é tipo uma metáfora também, né? Pra falar aquela coisa da soberba também. Porque o Beowulf, ele sempre foi um herói muito... Tipo, ele se vangloriava, né? Ele se achava foda e tal. Ele era um cara muito sincero, né? Mas ele era sincero demais, tal. E o dragão... Tem uma das histórias de Beowulf, que ele dizendo que ele... chamam ele pra uma competição de natação, e aí ele tá lá nadando, tá, não sei o que, eu sei que... Só que ele diz que essa competição ele perdeu. Mas por quê? Porque no meio da natação aparecem monstros marinhos, serpentes marinhas lá. E ele tem que. E aí ele acaba perdendo tempo porque ele se mata atrasando. Ela, não sei o quê. Mas tipo, ele só perdeu porque ele foi um monte de monstro, tá ligado? Isso foi o que ele contou quando chegou do outro lado da praia. Pois é. E aí o dragão da história do Beowulf é um pouco disso, né? Ele representa um pouco daquela soberba de que, tipo, existem muitas lendas aí que os caras contestam se o Beowulf existiu ou não. E tem uma delas que diz que ele existiu e que ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Por quê? Porque depois que ele virou rei, ele virou um vagabundo do caralho, tá ligado? Ele não fazia mais nada, ele só comia igual um filho da puta e dormia, tá ligado? Como o cara começou a engordar, ficou zoadão, ele já era velho, né? Um cara de meia idade. Ele acabou morrendo e nego coloca o dragão aí como um símbolo dessa parada, né? De que, pô, às vezes você vai demais ali e o negócio te mata, né? O dragão do filme, ele não é bem um dragão, né? Ele entra naquela classificação de... Wyvern. Wyvern, isso. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é assim. O Wyvern, ele tem uma característica também que a gente esqueceu de falar, que é a cauda. A cauda do Wyvern, geralmente, ela parece uma lança. Sabe, uma lança, assim? Ela tem aquele formato da ponta de flecha, né? Uhum. A cauda do dragão não, necessariamente. O dragão, geralmente, a cauda dele é simplesmente uma cauda de um réptil, tá ligado? O Wyvern não, ele tem essa ponta aí que ele também usa como arma e tal. Sim. Eu acho que o dragão nórdico, assim, que faltou a gente falar, é o Banguela, do Como Treinar Seu Dragão. Que ele também... que é que tá ligado ali da... com a mitologia ali do nórdica, né? Que, no caso, o filme, ele retrata um menino que ele é viking. Então, E aí ele o sonho dele é se tornar um caçador de dragões, e aí ele acaba encontrando um dragão, que na verdade é Banguela, e vira um cachorro de estimação dele. Agora, é engraçado porque, assim, na animação, né, é DreamWorks, né, se não me engano. Sim. Na animação da DreamWorks, o Banguela, ele é um Night Fury, o Fúria da Noite, que é um dragão raríssimo e fodão, tá ligado? Porque de noite você não consegue ver ele, e ele solta o ataque dele é uma bola de fogo explosiva lá, que vai bem rápido e destrói tudo. Sim. Só que assim, o Como Treinar o Seu Dragão, ele vem de uma série de livros, né, que até é uma série assim, bem infantil, onde Banguela, ele é o dragão mais comum que existe, tá ligado? E ele é minúsculo, e ele é bem pequenininho, do tamanho de um gato, sabe? Caraca. Aí tem essa divergência no coisa. E assim, no filme, Soluço, ele quer se provar, né, pro pai dele, pra estoico, e aí ele faz isso aí, sabe? Mas no livro é diferente. E outra coisa, eles não são inimigos dos dragões, como no filme. Eles pegam os dragões pra ser de montaria mesmo, sabe? Eles vão, subjugam os dragões e tal. Tanto que, eu tenho que falar isso aqui, que é muito engraçado. Ele, no livro ele fala que existe o guia de como treinar o seu dragão, que é escrito por fulano de tal lá. E aí é um capítulo único com apenas uma regra, assim, que é Como Treinar o Seu Dragão. Lição, passo 1, grite com ele. Fim do livro. O livro tem 3 páginas, tá ligado? E é isso. Como Treinar o Seu Dragão. Grite com capa, ele. A capa, a folia. Resposta, E é massa porque, tipo, a descrição diz, olha, imagine um livro de couro com adornos de ouro, não sei o que e tal. Aí ele diz tudinho, diz o nome do cara, que é o nome do cara é tipo Brutus, Gritaço, não sei, um negócio assim. E aí é isso, Como Treinar o Seu Dragão. Grite com ele, fim. Eu sinto seu cheiro. Eu sinto seu ar. Onde está você? Aproveitando que o Wilde falou aí já do livro, né, do Como Treinar o Seu Dragão, a gente vai falar aqui, trocar uma ideia aqui sobre os dragões na literatura. Acho que é interessante a gente já começar aqui falando sobre os dragões na Terra-média. Olha aí. Como sair disso agora, hein? Como começar a falar disso e não sair? Tem que segurar o Febride. Segura aí o Febride. Não, mas eu tô de podcast inteiro, hein? Não dei piti. Ó, antes da gente começar a falar dos dragões da Terra-média, eu queria falar de um dragão muito querido do Tolkien também, que não necessariamente está na Terra-média, né? Que é o nosso querido dragão do Mestre Gilderan, né? Mestre Gilderan é um livrinho que o Tolkien escreveu em uma noite, enquanto ele contava a história pro filho dele. Filho do Tolkien, não lembro se era o Christopher ou outro, ele tava com insônia. E o Tolkien chegou do lado e começou a contar uma história pro moleque dormir. Só que a história foi tão boa que deu 5 horas da manhã e tava os dois lá contando. Ele contando e o moleque usando regalado, tá ligado? E aí depois... ele escreveu a história e tal, né? O filho do Tolkien escreveu e depois ele pegou e fez toda a parada. E conta a história do Mestre Gilderan, que é um fazendeiro, que por um monte de coincidências lá que eu não vou falar pra não dar spoiler, leiam, é bem legal, deve ter umas 40 páginas, assim, a versão mais curta. Sim, é fininho e é barato. E aí o Mestre Gil tem que ir atrás de um dragão, que o nome desse dragão inspirou todos os nomes dos dragões da Nove Dragões, que é o querido Chrysophylax Dives. Um dragão foda, um dragão super inteligente, tipo Smaug, assim, tá ligado? Inteligente pra caralho. Também um dragão muito rico, né? Tem um tesouro foda, porque ele tá roubando o nego o tempo todo e tal. E, cara, esse dragão ele é muito importante pra mim, por conta dessa parada da Nove Dragões, né? Porque o nome dele é Chrysophylax Dives. Eu acho muito foda, assim. Quando eu fui pesquisar, tipo, não tinha uma origem certa. Mas eu achei o nome dele muito latim, sabe? Como se fosse do latim, assim, as palavras. Parece. Parece, sim, mesmo, né? Parece mesmo. Até porque o Tolkien é linguista, né? Sim. Então e tá tudo misturado. E aí eu peguei e falei, puta, eu quero fazer o nome dos meus dragões assim, né? E, tipo, todos os nomes dos dragões das Nove Dragões são junções de palavras do latim, tá ligado? Que dão o nome dele. Tipo, sei lá, o Glaxielux. Tem essa parada do Glaxi, que é uma coisa mais de gelo, é um dragão de gelo, né? Tem essa parada de Elis, que é o vento. E tem esse negócio de Lux também, que é aquela coisa branca, aquela coisa clara, né? Então eu achei muito foda, esse dragão é muito importante. Mas vamos pra Terra-média, que é lá onde os dragões... Lá onde a gente separa os dragões dos meninos, né? Olô! Ai, caramba. A gente tem o Smaugler, né, que eu acho que é o dragão mais classiqueira que a gente tem. Todo mundo conhece. Sim. Antes dele tiveram outros, tem vários no Silmarillion também, né? Sim. O Smaug, que é um dragão, tá? Um dragão no livro e nas artes que o próprio Tolkien desenhava. O Tolkien desenhava ele como um dragão chinês, inclusive. Sim. Aquele corpo de serpente e tal. No filme do Hobbit ficou foda pra caralho, inegável, mas ele é um Wyvern. Ele não é um dragão. No filme do Hobbit ele é um Wyvern. Ai, mano, coitado. Peraí, ele é um Wyvern? Não tem pata dianteira. Sim, no do Hobbit ele é um Wyvern. Ah, é verdade, agora eu me lembrei que até onde ele se apoia, né, que no caso é as asas, é meio dobrado assim. É. Porra, é verdade, tipo... caralho, velho. Uhum. Eu tinha esquecido disso. A asa, ela sai meio que, tipo assim, do sei lá, você tem a mãozinha ali do Smaug, mas ela sai ali meio que do mãozinha, pulso. Mãozinha. Mãozinha, vai pegar um dinheiro dele. Primeira vez que eu vi no cinema, eu fiz assim, mas aí depois eu fiquei de boa. Ai, caramba. Smaug é um acumulador terrível também, né? Tolkien usou bem essa coisa nórdica do dragão que acumula o tesouro e tal. Smaug é basicamente isso, né? O objetivo dele é simplesmente guardar aquele tesouro que... Ele já tinha um tesouro, né? Quando ele ataca a montanha, ele tinha um tesouro. Só que quando ele ataca a montanha e vê o tesouro dos anões, ele fala, putz, eu acho que vou ficar aqui, isso né? Aqui é tesouro de verdade, caralho. Trapezeira do tesouro. Agora eu fiquei pensando, né, depois de ver aí essa lenda nórdica do anão que vira dragão, etc. Será que o Tolkien pegou disso também pra colocar no Hobbit? Que eles têm ali a... É que a galera quando fala de Tolkien e fala de mitologia nórdica, o nego gosta de falar que tipo, o cara quase roubou, né? Pegou, eu não sei se pegar é a palavra, mas com certeza aquelas paradas foram referências, tá ligado? Não, foi referência. Influenciou a vida dele e a obra dele também, né? Sim. É que tipo, sei lá, as pessoas aí encaram isso como sendo uma coisa ruim. Tipo, JK. Ai, que bosta, você roubou todas as mitologias e colocou aqui. sei lá. É porque ninguém soube fazer uma parada melhor, tá vendo? É. Aí estão hateando. É. Ah, não. Eu acho que a única coisa que eu vejo, assim, dessa questão dele ter dele ter pego referências é porque, por exemplo, ele usa tem nomes que são que tem na mitologia e uhum. Tolkien usa, tá ligado? Sim. Mas isso aí é mínimo de problema. Mínimo de problema não. Isso aí não é problema. Sim. Foi uma parada que eu falei uma vez pra Kelly, ela não vai lembrar, faz muito tempo mesmo, que eu falei pra ela por que que eu tava criando o background da Nove Dragões. Eu falei, pra criar originalidade na história. Porque você simplesmente chegar e falar assim, ó, tem uma espada que sai voando. Alguém vai achar uma porra dessa em algum lugar da internet, tá ligado? Porra, vai ter uma lenda chinesa com espada voadora. É. Na verdade, já tem a daga voadora, pra ter espada é muito fácil. Sim, mas aí o que você faz? Por que que essa espada é assim, da onde ela vem, como ela foi forjada? Se você cria tudo esse background, você dá originalidade. Ela é diferente. O Tolkien pode ter pego essas referências, esses direcionamentos da mitologia nórdica, mas todo o background que ele criou dá originalidade pra obra dele, tá ligado? Mostra da onde veio, por que que tá ali, por que que tem que sair da história, né? O que que aconteceu com aquela parada. É, até pelo fato, até como é, de como Smaug foi derrotado, por exemplo. Porque assim, o que é que você conhece do dragão? Ele tá lá com a riqueza dele e sei lá, ele... E quem for lá, quem derrotar esse dragão vai ganhar riqueza, poder especial, o que for. Beleza. E aí, Tolkien podia ter feito Smaug, não sei o quê, mas em vez de ser um hobbit e ir pra lá, poderia ter sido um cavaleiro, um Siegfried. Um Siegfried da vida, um parente de Aragorn. Qualquer coisa assim, tá ligado? Sim. E aí, lá pra matar esse dragão e tudo mais, mas não. Vem um hobbit e ele usa de inteligência, né? De lábia, no caso. Um fala de um lado, outro fala do outro. Sim. Tem esse jogo de enganação até que dá o outro problema e Smaug sai, voa e vai fazer o que ele fez, tá ligado? Sim. Aí essa parada é diferente. Exatamente. E a gente também tem muita essa relação do dragão cuspe-fogo, né? Um ser de fogo, né? Uhum. Então, geralmente, quando você vê luta, né, de um dragão contra uma pessoa menor, a gente vê muito essa questão do que combate o fogo? A água. E não é a água que vence o Smaug. Sim. Uhum. E também é diferente. Sim, sim. Mas, sei lá, eu acho que na Terra-média ele faz uma base, assim, putz, muito foda, assim, muito terrível, que não deixa nem contestação, tá ligado? Tem um outro dragão muito importante aí da Terra-média. Tem mais dois dragões muito importantes, né? O primeiro deles é o nosso querido Glaurung, né? Glaurung é um dragão terrestre, né? Ele não voa, ele não tem asas, ele não sai voando por aí. Ele é mais um lagarto gigantesco, né? Que no Silmarillion ele é tratado como o pai dos dragões, né? Os caras chamam ele de pai dos dragões. Tem muita gente que fala, pô, mas não é, não sei o quê. Não, o nome dele é esse. Se ele é o pai ou não... não... Porra, tá lá no livro, caralho. O cara tá contestando. Você tem os filhos de Durin aí. Porra, não é nem por isso que o Durin é o pai dos anões, mas ele é chamado assim, né? Sim. E a gente tem um outro também que é muito foda. Que caralho, esse aqui, velho, vai ser difícil alguém bater na literatura, hein? Coitado dos meus dragões perto desse aqui. Que é o nosso querido Ancalagon. Pra você que não conhece o Ancalagon, digita aí na internet agora, Ancalagon, e vai em imagens. Ancalagon the Black. Ele é simplesmente um demônio, tá ligado? Ele é simplesmente um dragão tão grande que ele poderia se apoiar no Monte Everest com uma pata e se apoiar em outra montanha com outra e ficar ali no meio da parada, tá ligado? E ele faz exatamente isso lá no Silmarillion, né? É um bagulho gigante. Alô, alô, Glaurund chegou, cara. Caralho! Fazendo sombra da Terra-média inteira, tá ligado? Sim. Porra, Glaurung, sai daí. É, mas esse é o Ancalagon. O Glaurung é o terrestre. É. Ancalagon. O Glaurung é maneiro a forma quando ele morre, né? Ele tá lutando contra um cara que não vou lembrar o nome agora. E o cara cai numa rachadura do chão. E o Glaurung... Beleriand, não é? É o Beleriand? Não lembro. Só lembro que ele cai nessa rachadura, o Glaurung passa em cima. E como o Glaurung é muito gordo, a barriga dele passa raspando no chão, né? E aí o cara enfia a espada de baixo pra cima da barriga dele e ele vai passando assim e a espada vai rasgando o dragão embaixo de fora a fora, assim. Bem maneiro. Caraca. É uma luta fodida também, cara. Sim. Mano, tem umas artes, né, na internet, que tem lá a comparação de escala, né, entre o Ancalagon, o Smaug e os outros dragões. Sei lá, o... Mano... É muito louco isso, né? É muito louco isso. Você imagina assim, você é o Ancalagon. Aí você pensa, ah, Smaug, qual será o tamanho de Smaug? Aí você olha uma mosca passando. Esse é o tamanho do Smaug. Uma brabuleta, pra não ficar tão... É, cara, o Ancalagon... Porque, tipo, lá na fortaleza do Melkor, né, do Morgoth, ele tinha as muralhas, né, que era o quê? As Thangorodrim, se não me falha a pronúncia. Que, na verdade, eram montanhas, né? Então, tipo, a fortaleza era tão foda que as muralhas eram montanhas. E o Ancalagon ficava em cima das montanhas, assim, apoiado, como se fosse um cara sentado num trono, tá ligado? Então, o bicho, ele é muito grande mesmo. Eu sinto seu cheiro. Eu sinto seu ar. Onde está você? Cara, vou falar da... Que no caso seria a... É, falar de Eragon, né? Que são quatro... Como é que chama quatro livros? Tetralogia? Uma série, é uma série. Já vira... De teologia passa pra série, né? É. Pronto. Vou falar da série de livros que começou com Eragon, né? Que fala... É a história de Eragon, né? E ele acha um ovo de dragão que é a Safira, tá ligado? E o seguinte... A história conta dos Cavaleiros de Dragões... Que eles foram basicamente extintos... Numa guerra que aconteceu... E Safira, nascendo agora... É um presságio, um prelúdio... De uma nova era... Que vai acontecer, né? E assim... O que eu gosto muito dos dragões retratados na série... É que é o seguinte, ele tio Christopher Pauline, ele conseguiu deixar os dragões, eles, como é que eu posso dizer, ainda assim, muito, porra, tô pensando numa palavra. Humanos? Não. Ele respeitou. Pronto. Christopher Pauline, ele respeitou muito bem os dragões, assim, ao meu ver, né, pelo menos. Porque assim, eu sei que o Febrine, vou falar de você agora. Eu sei que o Febrini tem. Ele defende mais a visão do dragão classiqueira, tesouro e fodão lá e tal. E que nunca vai ser subjugado por um humano, sabe? Uhum. Mas, o seguinte, no Eragon, os dragões, eles são seres incrivelmente inteligentes, uhum, sabe? E a magia presente neles é muito grande, sabe? É muito grande, a ponto de que até o próprio dragão, ele não sabe o limite que ele tem, sabe? E assim, no passado, dragões, humanos, elfos e anões, né? Que são as raças predominantes, né? Eles viviam em pé de guerra, sabe? Uhum. Só que houve um tratado entre os elfos e os dragões para que eles virassem, no caso, eles formassem uma aliança. E aí essa aliança fez com que houvesse os cavaleiros de dragões, sabe? Porque assim... Não é que o dragão ele vai ser um cavalo, né? vai ser equivalente a um cavalo, sabe? Os dois estão ali em pé de igualdade. Na verdade, o elfo mesmo ele sendo grandioso e tal, mas não tão grandioso quanto um elfo de Tolkien, ele reconhece que o dragão é muito superior, sabe? Uhum. Sim. E aí mostra que mostra o crescimento de Safira, e mostra outros dragões, um que nasce depois, outro que já era de um tempo antigo e tal. E aí tem o rei, que é Galbatorix, que ele tem o dragão nele, o dragão negro Shuriken, que também é gigantesco depois que é mostrado e tal, mas eu não vou falar mais porque... Isso é spoiler. E é assim, sabe? O dragão, ele fala pela mente. Ele não vocaliza as palavras, ele fala pela mente. Ele tem a capacidade do fogo. Todos os dragões lá são... Eles soltam fogo. E o crescimento deles também é até bem rápido, sabe? Tem toda essa questão da magia e a ver com a natureza e tudo mais. Eu realmente gostei muito da representação que ele fez pros dragões em Eragon, sabe? Não deixou a desejar essa questão de, sei lá, ser um dragão fraco, subjugado, sabe? Porque eu também gosto muito dessa questão. Pra mim, né, eu também escrevo e tudo mais, dragão pra mim, ele é mais um... Ele é mais tratado como se fosse uma divindade, sabe? Uhum. Aí eu gosto dessa parte, mas mesmo assim, o dragão dragão que o Christopher Paulini ele fez, ele, pra mim, é, tá ótimo. Lá tá acontecendo com a história e respeitado. Sabe? Sim, sim. Eu li algumas coisas do Eragon, não cheguei a ler tudo, assim, pegar série, pã, aquela coisa toda. Até porque eu não gosto de ler só um livro, assim, né? Série é foda. Você lê só um livro, você julga, aí você acaba perdendo a série que é boa, né? Tô tipo, ligado. Às vezes o cara lê Game of Thrones aí, lê metade do primeiro livro, acha uma bosta e perde a porra da série inteira, que é maneira. E uma parada que foi a única coisa que me incomodou, ó, eu me contive o cast inteiro, hein? Vou falar só agora. Uma coisa que me incomodou foi esse negócio do, da pessoa montar no dragão, cara. Isso me incomoda demais, eu sei, cara. Eu, por isso que eu falei, tá ligado? É, não, Febrino não vai curtir essa parada de Aaron por causa dessa montaria, tá ligado? Mas é como... Porque ele monta no dragão. Mas é como eu disse, velho. Não é... Eles estão em pé de igualdade entre aspas, tá ligado? É meio... É porque, na verdade... Ele não é um bicho de estimação, né, o dragão? É, ele não é... Ele são não é um amigos, assim, você quer dizer. Eles, principalmente na história, né? Entre Aragorn e Saphira, uhum. Eles têm uma ligação fortíssima, tá ligado? E é aquela parada. Não é... Porque é foda. O nome em inglês, Knight, né? Knight, uhum. não significa o cara que está montado no cavalo, tá ligado? Diferente de quando você traduz e vira cavaleiro. Sim. Tá ligado? E remete a questão de cavalo, tá ligado? Uhum. Mas não, ele é um Dragon Knight, tá ligado? Ele uhum. a montaria dele não é simplesmente uma montaria, não é um cavalo, tá ligado? Sim, é há um parado, entendimento, tá? Né? Pelo que eu pude ver, há um entendimento entre o dragão e ele, né? Tipo, se ele quiser montar e o dragão não quiser, ele não vai montar e pronto. Não, eu e outra, nenhuma outra pessoa vai poder montar, no ter essa ligação que tem com Saphira, como se fosse um, não dá, tipo, pra, como se fosse um roubo de cavalo, tá ligado? Uhum. Você não simplesmente rouba o dragão, sim, e vira pra você, isso não existe. Tem uma treta dessa no Avatar também, não tem? Aquele Avatar do James Cameron lá, tem uma hora que o maluco, sim, principal lá, ele monta um tipo um dragão, né, uma espécie de dragão. As criaturas lá que voam, né, que eles parecem tipo um uhum. pterodáctilo, né? É. Aí eles têm essa questão da ligação. Sim. Ele, até o principal, ele vai, monta um, se liga e tal. Mas aí existia esse bichão aí, que eu esqueci o nome dele, que ele, tipo, ele reinava entre essas criaturas. Até os próprios Na'vi, né, uhum. tinham medo dele, respeitavam, ninguém mexia uhum. com ele. E aí ele faz aquele negócio de, tipo, ele até pede desculpa pro bicho dele lá, pra montaria alada dele, dizendo, ó, eu vou te trocar rapidão pelo bicho grande, mas tu vai ter que me ajudar nessa, tá ligado? Porque uh-huh. ele sabia que a montaria dele tava com medo foda de ter que enfrentar o rei desse bicho aí. E é mais que ele fala que, tipo, como ele é tão grande e temido, que ele vê todo mundo por cima. Então ele nunca ia suspeitar que alguém viesse por cima dele, tá ligado? Aí é assim que ele consegue ganhar o bicho lá grandão. É bem maneiro. Essa relação é maneira, tal. Essa relação da confiança, né? De você trocar sim. ideia e tal, mas quando passa a montar. No Game of Thrones, puxando aqui já o barco, tem os dragões lá, o Drogon, o Rhaegal e o Viserion, né? Que são os dragões da Daenerys. E ela tem essa relação com eles também, é muito legal, né? Ela é realmente a mãe deles, eles se comportam como se ela fosse a mãe deles, eles respeitam muito ela e tal. Até quando eles começam a ficar muito grandes e começam a ficar meio malucos, tá ligado? Mas eles têm essa relação acho maneira, tal. Mas ela nunca tinha montado nele até então, né? Mas aí no quinto livro lá, ela vai e monta, né, cara? E aí eu falo, puta, até na série já passou ela montando já. Aí eu falei, puta, cara, aí não... Sei lá, e o dragão, ele é foda. Tô ligado. O dragão do Game of Thrones, ele é muito maneiro em alguns aspectos que eu nunca tinha visto em outros dragões. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito maneiro, o calor. O dragão do Game of Thrones, ele é quente pra caralho o tempo todo, né? Então, puta, isso eu achei muito maneiro, né? Tem uma parte lá, onde eles estão numa arena, e o Drogon, que é esse dragão maior da Daenerys, ele chega, né, que é um preto assim, e os caras começam a furar ele com lança. E a porra da pele dele é tão foda que começa a derreter a ponta da lança, cara. Eu acho muito louco, ele é muito caraca. Quente mesmo, sabe? Ele é um dragão, assim, quente pra caralho, né? Isso também vem com aquela questão de que só a Daenerys pode montar nele, já que ela é a filha do fogo. Exatamente, do fogo, sim. E tal, né? Os Targaryen lá então, tem essa parada, aí, né? De não se machucar com o fogo e etc. Por isso que eles são os montadores. É bem legal essa relação, né? Essa ligação entre ele e ela. Mas, puta, quando monta, pra mim, fica meio embaçado. É, mas eu entendo muito bem essa relação, porque eu gosto, né, como eu tinha falado antes, eu gosto do dragão quase que divino, sabe? Uhum. Aquela criatura que tá acima de qualquer outra coisa. Assim, eu tô escrevendo um livro também, e eu tenho essa raça, além de humano, elfo e tal, tem a raça dos dragões, sabe? E eles têm política... É, tem sociedade, tem tudo que a gente conhece hoje, que meio que tem essa relação da gente ter inteligência e tudo mais. Só que a diferença é, mesmo eles tendo tudo isso e tal, eles ainda são muito, tipo, muito imprevisível, sabe? Um dragão, ele tá lá voando por cima de uma vila, passa por uma vila, e tanto faz ele simplesmente passar a ignorar, quanto ele olhar assim, foda-se, descer e queimar tudo, e a galera, puta que pariu, maldito dragão, tá ligado? Depois ele ir embora. Uhum. E tem também uma parada que eu gosto, que normalmente a gente não vê muito em filme ou em livro, que é a questão dos dragões eles terem controle de elemento além do fogo, sabe? Uhum. Porque, beleza, é normal a gente ver o dragão de fogo e tudo mais, mas aí, tipo, tem o dragão de gelo, o dragão venenoso. Mais uma coisa que você roubou de mim. Não. Para com isso, porra. Aí agora, no D&D também tem isso. E aí, como é que faz? Roubar de D&D. Para de mim também, ué. Não, cara. Tem 200 anos, tá ligado? D&D foi feito em 74, tá ligado? O vídeo era dele nascido, roubaram a ideia dele. Os caras são foda, meu irmão. Eles eram pro futuro, eles inventaram a máquina do tempo, foram pro futuro. E olha só, 9 dragões. Eles voltaram e criaram primeiro. Mas, cara, o foda é que, tipo... Em algumas histórias, não tem nem como isso acontecer. Na Nove Dragões, não tem como isso acontecer. Por quê? Porque os dragões da Nove Dragões, eles são muito acima, tá ligado? Não tem como, tipo, um dragão ser amigo de um cara. O próprio Nogar. Eles são tipo deuses, né? Eles são tipo deuses, né, mano? Então fica esquisito, né? Eles são gigantescos, grotescos, assim. Então não tem como ter essa amizade que tem no Eragon, por exemplo, né? No Eragon, os dragões são mais módicos, né? São menores, até por conta dessa coisa da montaria, né? Porque... Não, depende. Eles, tipo... É explicado que eles têm esse crescimento e tal, mas assim, tem uma diferença, porque os dragões que participaram da questão da... Pra virar os Cavaleiros dos Dragões, eles têm. Por meio da magia, eles têm essa ligação e, tipo, um meio que como é? Como é que eu posso dizer? Um meio que cresce junto com o outro, sabe? Vamos dizer assim. Mas ele. Tá ligado, mas tem dragão, pronto. É essa ligação que influi até no próprio crescimento do personagem. E como ele vai envelhecer, como ele vai amadurecer, sabe? Sim, mas tem dragão. Não, mas assim, mas tinha dragão, por exemplo, que até um fóssil que ele encontra num determinado livro, que uma costela dele era do tamanho de um navio, sabe? Sim, mas é exatamente isso que eu tô falando. Tem situações que não tem como, entendeu? Tipo, na Nove Dragões você nunca vai ver um cara montando um dragão. Você nunca viveu o Nogard montando um dragão, até porque a relação deles é muito complicada. Ele não é amiguinho dos dragões, tá ligado? Os dragões têm toda uma ética, tem todo um problema pessoal, tem os acordos pessoais deles, né, entre a família e tal. E você nunca vai ver isso. Por exemplo, a gente falou aqui do Senhor dos Anéis, do Ancalagon, que o Ancalagon é gigantesco, do tamanho do Himalaia. Cara, montar no Ancalagon não tem sentido nenhum. É do tamanho de São Paulo, a porra do dragão. Ligado? O dragão é uma cidade. Então, se por acaso cai em cima dele, assim. É, então, você tá montado, não, você tá em cima dele. Ele tá tirando... É, você tá em cima dele é uma coisa, mas montar e estar junto, né, dele, aí é outra coisa. Pronto, os dragões que eu tenho, que eu tô fazendo também, eles não tem essa questão de montar. Na verdade, a galera meio que teme eles. Tem a relação das raças com o dragão é de temor. Você nunca vai saber o que é que o dragão vai fazer, tá ligado? Mas, tipo, isso não mas pode acontecer também. Até uma passagem que eu tô fazendo, de que um caçador de dragão, ele é encontrado por outro dragão lá, que é até um dos príncipes, assim, de um dos clãs. E aí, tipo, quando ele chega lá, o caçador olha assim, pronto, fudeu, eu vou morrer, tá ligado? Porque eu caço dragão, mas eu não caço um dragão do tamanho desse porra que apareceu aqui na minha frente. Só que esse dragão fala com ele, que é o nome do dragão eu não vou lembrar, não, porque tá foda. Ele fala com ele dizendo, ó, eu tenho uma missão pra tu. Tu vai ter que ir lá no, nas montanhas de gelo pra caçar um dragão de gelo pra mim, tá ligado? Aí ele vai isso, mas é totalmente aleatório o que os dragões eles vão fazer, sabe? Sim. Eu sinto seu cheiro, eu sinto seu ar. Onde está você? É bem maneiro, né? Essa relação do dragão com a pessoa, com o ser humano e tal. A Kel leu há pouco tempo um livro aí, né? Que ela ganhou lá no Amigo Secreto do ACC, que tem uma relação entre dragão e ser humano muito particular, né? E é um livro que eu ganhei, inclusive, do Arieira, que é, chama Serafina, Coração de Dragão. Eu achei legal até o livro. O Febrini, só de fazer a breve sinopse, condenou o livro à fogueira da Inquisição. Eu tô vomitando. É. Ai, caramba. No livro tem a história lá dos... E existem dois reinos, o reino dos dragões. E os humanos, eles chegam nas terras ali, que antes era tudo os dragões, e os humanos começam a fazer aldeias. Até que eles criam um reino. E os dragões, eles são muito organizados, assim. Só que eles são meio... Tem aquela característica que eles são meio austeros, tá ligado? Eles não gostam muito dessa questão de socializar, essa questão do sentimento, questão do irracional. Eles são bem racionais, né? Eles têm regras e eles seguem aquelas regras à risca, né? E eles começam a entrar em batalha com os humanos. Essa é a história que acontece, assim, por trás do livro, né? Eles entram em guerra com os humanos e tem muitas perdas pra ambos os lados. Então, muito mais em relação dos humanos, com muito mais perdas do lado humano, né? Do que do lado dos dragões. Como sempre, né? É difícil rivalizar com dragões. É foda. E a parada desse livro, né? Que o tesouro dos dragões não é bem ouro. O tesouro deles, né, é conhecimento. Então, eles se interessam, assim, por assim dizer, eles acham os humanos meio interessantes, que eles são pequenos e conseguem, e tem ali uma sociedade, né, digamos assim. E eles têm esse interesse nos humanos de estudo. E eles utilizam magia, e aí é a parte que o Febrini odiou, que eles fazem lá uma metamorfose e se transformam em humanos. E assumem ali uma forma humana. Aí pega um dragão lá e vira uma serafina. Isso, não. Aí o que acontece? Eles se transformam em humanos e eles são assolados ali pelos sentimentos dos humanos, que eles não têm enquanto dragões. Então aí eles falam que isso é uma doença e é isso que faz os humanos serem meio cagados, não agirem de uma forma mais, de uma forma correta como os dragões. Aí o problema do livro, outro problema do livro, o segundo Febrini, é que os dragões, enquanto humanos, eles conseguem se relacionar com humanos. Então nascem filhos híbridos desses, entre dragões e humanos. Tô quieto, hein? É o famoso half dragon. Agora, cara, uma coisa que eu ouvi, eu fiquei... É a questão do dragão metamorfosear pra virar humano, velho. Cara, o dragão nunca ia fazer isso, velho. Sinto muito, mas um dragão nunca ia fazer isso, velho. Ele olhou assim, é o quê? Virar um macaco pelado desse aí, tô fora. E sai voando, tá ligado? Mas aí a justificativa disso, né, é essa parada do tesouro dele ser o conhecimento. Então eles fazem isso pra poder estudar o mundo e os humanos de uma outra visão. Porque você é um dragão gigante, você vê as coisas ali por cima. Então quando você se metamorfose ali, faz a metamorfose e vira humano, você tem a opção de explorar de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista humano, estudar a cultura humana e, em contrapartida, estudar outras coisas também. Tá ligado. Tem a justificativa dele aí, vai. Olha, eu acho que de representação de dragão, a pior representação de dragão, vocês podem até discordar de mim ou não, que eu já vi, é aquele dragão da história sem fim, que é o cachorro! É um cachorro com cauda! Ele é um dragão chinês, pô! Não, ele é peludo, ele tem cara de cachorro! Não. Dragão chinês, a gente pode botar aquele dragão que tem Chihiro, de Agente Chihiro. É, aquele é o dragão lá. Chinês. Pô, aquele dragão de história sem fim, aquele cachorro. Cachorrão, drachorro, ali não. Não, ele é um dragão chinês, só que botaram ele bonitinho pra ficar mais legal, né? Bonitinho, ele tem cara de cachorro, tem orelha de cachorro. É, ok, né? Tô querendo defender aqui pela nostalgia, mas não deu jeito. Ó, se for pra falar de filme de dragão, pode colocar ali, pode colocar aí, Círculo de Fogo, onde a gente tem Christian Bale, Gerard Butler e Matthew McConaughey lutando contra dragões, meu irmão. Que eu também e acho uma bosta. Nunca tirem os dragões da era medieval, por favor. Não, mas dragão sabe, contra metralhadora não dá, cara. Um negócio que eu acho massa é o sistema de... Sistema que acha, né? De como o dragão solta fogo, tá ligado? Porque ele tem as glândulas e aí espirra o líquido inflamável. Quando entra em contato com ar, ele inflama, tá ligado? Isso aí eu acho muito foda. Que essa parada foi uma questão que eu botei na criação dos meus dragões, tá ligado? Eles não são simplesmente... Não é uma coisa mágica que copiou, acontece... Copiou de mim. Não é uma parada mágica que faz o criar o elemento, tá ligado? É biológico, uma parada biológica. A Kel tá falando aí que essa daí é a pior representação de dragão que ela já viu, não sei o que, porque você não assistiu, acho que a sexta temporada do Sobrenatural. Ali você vê uns dragões que dá vontade de morrer, cara. Puta, é verdade, que tem até a espada, né, de... São os caras que a mão deles brilha, pronto. Caraca, velho. Caraca. Porque, porra, se você pensar, não dá nem pra... Porque, tipo, beleza. O cara tem aquela forma, dragão entre aspas, e aí alguém viu antigamente, nossa, dragões, e criou uma parada totalmente diferente. Pra fechar aqui, ó, eu desejo que todos vocês aí que vão arrumar namorada tenham uma namorada foda como a minha. Porque aqui na pauta, a Kelly colocou 9 tópicos com 9 dragões... Cada dragão na cor respectiva do dragão da minha história. E ainda colocou todos os dragões. Nenhum são o Wyvern, olha lá, ó. Nenhum é o Wyvern. Todos têm 4 patas e 2 asas. Puta que pariu. É, deixa eu fechar logo antes que o Hidalgo copia. Oh. A história do Hidalgo vai ter 9 dragões. Ai, eu vou, porra, eu vou até contar as raças de dragão que eu tenho, porque dependendo se tiver 9, eu vou ter que tirar uma.